Eu sei que vocês estão xixi, o quê? Tem elenco. Calma, Domênico. Eu não sei que vocês estão aí. Xixi, o quê? Tá na final, tá prestes a ser campeão contra o Santos. Calma. Vai jogar com uma grande agremiação, que é o Santos. Aí você desqualificou o Santos. Ou tá prestes a ser campeão? Em falar. Tá prestes não, a ser primeiro você deu uma burdoada, pera, depois você melhor. Voltou atrás. E não tá prestes a ser campeão? Não, prestes não, tem 50-50. Tem 50% de chance. Ô, RG, eu tô errado, eu prestes é tá 90% com chance. Nós estamos prestes a ser campeão, basta vencer os jogos que estão aí, os dois, só falta dois, um. Ah, o Corinthians também tá prestes a ser campeão da Libertadores, só precisa ganhar mais oito partidas. Só uma pergunta. Nós estamos muito mais próximos. Só uma pergunta. Por que você tá entrando nessa pilha? Não, tô falando, deixa eu falar. O cara tá te zoando, deixa ele dar manchete primeiro. Por que você tá entrando nessa pilha? É que essa cambadinha que não tá disputando o campeonato fica xixi. Corta pra mim. Não. Fala aí, fala aí. Eu disputo o campeonato grande. Aí igual o Guerreiro falou que só o Praça tá confirmado, né? Pra dar aquela despistada. Certo. Né, e o Vardívia hoje sentiu o joelho. Joelho? É. Na verdade foi o. Deve ter uma. Alguma coisa aconteceu no jogo contra o Corinthians. Fera, escorreguei, fera. É, e aí ele tá. Nem treinou essa semana, também tá fora do primeiro jogo aí da final, o Vardívia. Acho que eu tô machucado. Vamos por partes aí, então. Né? É, o Palmeiras hoje, gente, desculpe, o Palmeiras hoje tem elenco. O Valdívia, no Campeonato Paulista, que o Palmeiras tá disputando, ele não jogou, acho que, nenhuma partida. Ele já deve ter jogado contra o Corinthians e jogou contra... E só umas duas... Dois entrou jogos, contra o Mojimirim. É isso. Entrou e somar contra... as duas dá 45 minutos. Se somar tudo, aí acho que dá um deve dar um jogo. E ganhando que não, um tempo. Foi a verdade. O Corinthians foi até o segundo tempo. E então, por quê? Por quê? Somando, deve dar um jogo. E por que ganha 500 mil? Um jogador desse aí, fala a verdade. Por quê? Um jogo, RG, número 2. É, e não jogou bem. Não jogou bem, não tá indo bem. Tanto o Palmeiras hoje... é que saiu. Isso é claro. Não precisa ficar repetindo muito. É só analisar e ver o jogo. O Palmeiras hoje não é mais refém do Valdívia. Sim. Como era o ano passado, que era mesmo. Era mesmo, ué. O ano passado, perto de cair, o Palmeiras estava dependendo do Valdívia. E ele jogou alguns jogos e ajudou sim o time a sair do sufoco. Jogou quatro mas jogos. Mas obrigado agora, e até logo, né, Dudu? Não, sim. Não é obrigado até logo. Se ele ficar nesse papinho, os caras já ofereceram o que tem que oferecer. Cada vez mais que acontece esse tipo de coisa... Fica mais claro que não vai ficar, né? Os caras não são mais trouxa, cara. Os caras ofereceram melhor mais dele. Do cara. Mudou as coisas, né? Os caras ofereceram, não me lembro quanto que de salário, e produtividade, né? O que ele poderia ganhar, a mesma coisa que ele ganha hoje, se jogasse... Todas. 50 todos os pau pro jogo, né? Agora, 50 mil reais por jogo, mais um salário. Ele ficou aí nesse de ver, resolver e tal, e não resolveu até agora. O Palmeiras hoje, duvido que fará uma proposta maior. Vai ficar aquilo ali, se quiser isso, não, se quiser, detalhe, ele queria fazer um produtividade diferente. Se ele não jogasse, queria que o Palmeiras pagasse pra ele alguma coisa. E cada vez que acontece esse tipo de coisa, os caras ficam mais ressabiados com ele. E aí é pior, ele fica mais distante ainda do e contrato. E era a chance dele, ainda, mano. Final do campeonato, faca e queijo na mão. Nós falamos aqui. Jogo em casa. Segunda, lembra? Era a chance do cara, mas o que eu posso fazer? Chance do cara mostrar pra todo mundo que agora, tá agora, olha, eu sinceramente, eu não tô muito preocupado, não. Que o Valdívia não vai jogar. Seria legal, o Valdívia joga muito e tal. Quando ele joga bem e tal. Mas contra o Corinthians ele não jogou bem. O Palmeiras não dependeu dele pra ganhar no Corinthians e de jogar de igual pra igual. Então, contra o Santos, não vai precisar dele. Ué. Tem um elenco, gente. Hoje o Palmeiras tem elenco. Teoricamente é isso. Não, não é teoricamente, é na prática. O Palmeiras hoje tem elenco. Mas você acha que ele se machucou mesmo? Eu não sei, mano. E também não tô muito preocupado. Ó, na boa, Domênico. Ó, eu acho que isso daí deve ser uma retaliação, cara. Se faz corpo contra do quem, sabe? O Oswaldo. O que ele deixou é verdade. É que ele deixou falando. Porque numa dessa aí, ó, ele deixou o Oswaldo falando. O Oswaldo falou: vou pegar esse trouxa aí na curva, tá ligado? Aí, verdade. Viu lá que o Valdívia já não tem lá grandes chances de jogar, porque ele não tá 100% fisicamente ainda, Domênico. O que ele deve ter falado? Falou: Valdívia, você não vai ser titular. É Valdívia numa dessa sabendo disso, pra não ficar no banco, tá certo? Que o orgulho não deixa. Aí o cara fala: não vou entrar. Ele tem que agradecer o Oswaldo. Talvez se ele fica em campo, a contusão teria sido maior. Tinha rompido alguma coisa. Agora, alguma coisa. O que eu posso dizer, seu Bento, que é até melhor acontecer isso agora. Vocês imaginam, começa o jogo do Palmeiras e Santos. Sim. Você não renovaria hoje com o Valdívia, então, Domingo? Dá 10, 15 minutos do você não jogo? Renovaria hoje? Não sei. Se você tivesse o voto de Minerva? O Valdívia renovaria nas condições que tem que ser. Não na que ele quer. Se ele quiser, aquilo. Se não quiser, produtividade. Porque, fora assim, isso, vá pro inferno. Mas não tem jeito, mano. Porque tem que ser produtividade com o Valdívia. Lógico o Valdívia tem provado nos últimos anos que ele não tá jogando. Então, se ele jogar, ele ganha. Se não jogar, não ganha. É assim que funciona. Mas, ele não me deu a credibilidade de acreditar que ele possa jogar pelo salário dele. Não dá. Então, eu, se fosse o cara que manda, falava, velho, ó, o que temos é isso aqui. Você vai ganhar tanto, tá? Pra não dizer que não tá ganhando nada, tá ganhando tanto. Uhum. E você vai ganhar por jogo jogado. Jogou, ganhou. Não jogou, não ganhou. São as condições aceitam. Agora, só com relação a... Vou completar aqui, Domingo, sim, sobre o assunto Vardívia. Complete. Que ele mesmo, no seu Twitter agora, agora há pouco aqui, até mandaram aqui pra mim, ó, domingo jogo sim. Meu Deus. Dele. Como isso jogo é pra sim? Quem me pergunta. Espero corresponder a toda essa confiança que vocês têm por mim. Vamos jogar feira. Mas isso que hora que foi? Será que foi agora? Porque até as manchetes dos jornais de hoje, pela manhã, então, diziam que ele jogaria ver, ao lado. Deixa eu ver aqui. E estavam até falando em jogar ele com o Carlito Xavier. Agora, olha. Eu tenho no meu programa que não joga, né? Mas eu não me preocupo muito com isso, se vai jogar, não vai jogar. Aí, olha, o Palmeiras tem elenco pra suprir aí a ausência do Valdívia hoje. Tranquilamente, tranquilamente, entendeu? Certo, vamos aí, vamos seguir. Tá certo? É assim que funciona. Eu ia falar uma outra coisa, mas me fugiu agora, me fugiu. Sobre o time? Não, que vocês, não sobre ele entrasse em campo. Vocês me perguntam... Ah, sim. Se ele entrasse em campo durante o jogo. Pior seria se no dia do jogo ele entrasse, dá 10 minutos, o cara sente o joelho. Aí você queima uma... Né? Aí é pior. Lógico. Então, às vezes, até é melhor que aconteça isso hoje. Agora, não sei se saiu essa informação de última hora que o seu Bento tá dando aqui. Que ele disse que vai jogar, não é bom? Se jogar, beleza, mas eu espero que ele jogue. Mas né? Se ele bancar jogo, ele não e pode chegar com 10 minutos. É isso que você falou? Aí, se porque... o cara tá batendo no peito, porque chamando senão, pra ser jogo, e sai com 10 minutos, ele ferra o treino. Senão ele queima, o treinador queima uma substituição que ele poderia fazer lá na frente o melhor. É, mas também é o seguinte, não adianta ele bater no peito e falar que vai jogar. Quem vai determinar se vai jogar ou não é o técnico, sabe até que ponto também não estão querendo tirar o foco aí pro Valdívia aparecer como um fator de surpresa no domingo. Ser, mas, eu acho que mas não precisa ficar falando ser, que o cara tá com contusão. Chegou uma informação aqui. Chegou uma informação que o Twitter é de 2011, hein? Então ele deve ter copiado. Chegou uma informação que alguém copiou e jogou. E tem notícia, o cara falou exatamente. Há 10 anos atrás. Olha, eu acho, eu honestamente vou dizer uma coisa pra vocês. Teve uma época aí que o Filipão, quando tava no Palmeiras, ele chegou até, eles chegaram até a engessar a perna do Arce. Com o braço. Mesmo, fui eu que fiz. Você entendeu? Braço, foi eu, não a perna, tô no gelo. Perna, isso o Arce. O Arce tá fora. Não, aí chegou toda. No dia, RG, e escalaram ele. Isso aí é coisa do futebol antigo. Acho que hoje não precisa mais disso, hein? Porque, tu gostava? Falar que o cara machucou o joelho. Sim, sim. Até porque o Valdívia não é um cara mais que faz tanta diferença assim. Desculpa. Olha pra mim aqui. Tu preferi eu ou o Osvaldo? Hoje, olha pra trás pro, ainda, o que eu fiz ainda, pra você. Ainda você me parece obrigado. Ainda. Mas você tá bem em queda, hein, Filipão? Por quê? O Grêmio tá queda, está na final. Sei lá. O Grêmio. O Filipão, 7x1 foi você, pouco, hein? Aquele 7x1 me deixou ressabiado pra cacete, viu? Seu paraquedas tá fechado. Ah, você tava. Você era um dos tops. Comigo. Você era top. O que era top? Agora é mais. Agora é o quê? Não, não. Chuteã. Você... Eu era top e virei chuteã, porra. Não, você me perguntou, então você respeita a minha opinião. Tá cheio. Você era top, Vanderlei, top. Você era o melhor. Bambambam, você. E aquele combinado você, nosso com o Filipão, eram os caras que todo mundo queria. Fala aí. Aí passou um tempo, você foi, ó, caindo, até chegar um momento que alguns aqui da mesa, eu inclusive, falei, não sei se o Felipe, se o Luxemburgo volta a dirigir um time grande, lembra o que falava aqui? Vai sobrar esses Atlético Mineiro, quando o Atlético ainda não tinha ganho a Libertadores, vai sobrar essas coisas, lembra? Uhum. Aí depois ele começou a vir fazendo um trabalhinho bacana, tirou, né, um da sarjeta ali. Jogou confusão. Jogou confusão. É. E subiu um pouquinho mais. E aquele negócio combinado? Você voltou num nível... E aquele negócio lá que você falou não top, Paulo? Mas você... E aquele negócio que você falou? Vai vir. Tô esperando, hein? Já que você quer falar do São Paulo? Vai. Quer falar do São Paulo, seu Bendo? De nós já foi, né? Vamos aí. São Paulo! Tricolou. O valor tá de folga, hein, Motinha? Tá. Segunda-feira. Folga? É, os caras querem folga. Né? Mas joga quando? Quarta? Não, joga só não? Dia 6. Só na semana. Só na semana, só dia 6. É na estreia do Brasileirão. Dá pra dar uma arrumada na casa, hein? É, vai dar pra dar... Não, joga dia 6, não joga. Não, mas tem Brasileirão no meio disso já. Não. Brasileiro é antes. É antes. No Campeonato Paulista é domingo e domingo. Então esse domingo agora e o outro não tem. Já 9 começa o Brasileiro. Eu acho que o brasileiro é entre as duas partidas. 9. Se eu não me engano, é entre as duas. Não, não. 9. Se eu não me engano. Isso. O Flamengo tá aproveitando esses dias aí pra fazer também uma leve faxina. Primeira partida do brasileiro, o Corinthians ele joga no dia 10 de maio. Então é entre as duas. Então, mas não é antes. Isso. Antônio Carlos está de volta, o zagueirão pro Fluminense. Obrigado, ajudou aí no. Certo. E também quem tá. rompendo o seu contrato é o Canhete. Meu Deus, nem lembrava. Tá rompendo o contrato. Já foi. Aí não deu certo em lugar nenhum, hein? Não deu lugar nenhum, né? Tentou, depois já era. É um dos casos. Ele, na época que jogava, que o Canhete apareceu pro futebol. Ele falou bem, que era o novo Messi. Ele jogava ele e o Prato na Universidade, Universidade do Chile. E jogava bem no Católico. Não falaram que era o novo Messi? Não, ninguém falou novo Messi. É, calma aí, devagar. Falei, não, mas você deu uma moral pro cara assim, volta, tá certo. O que eu disse foi o seguinte, que ele chegou no presidente do Boca e quando o Riquelme voltou, ele falou, quero ir embora porque se o Riquelme voltar, eu quero jogar. E ele tinha habilidade pra isso. O maior desperdício de talento do futebol brasileiro. Os problemas dele, mano, são extra... Não, ele tem talento. Problemas dele são extra-campo. Ele gosta da mardita. Ele gosta de sair na noite. Vamos falar a verdade aqui. Você não pode ser atleta, pô. Então, realmente não pode ser atleta. Vai fazer outra coisa. É um bom jogador de futebol, a cabeça do Ervilha. Então, tem vários. A cabeça de Ervilha tem vários. Isso aí. Mas tem uns Ervilha que jogam, né? Tem uns Ervilha que você faz uma sopa. O São Paulo aí tá esperando aí. Não dá pra entender o que tá acontecendo. É, zerou tudo. Sim. É, os treinadores que o São Paulo... Você vê como é que os caras estão perdidos? Há 20 dias atrás, o vice-presidente de São Paulo, Ataíde, falou que tinha em vista aí quatro grandes técnicos, né? Seria o Lucha, o Sabella, o Abel... Descartaram, né? Não, o Sabella, o Abel e o Sampaoli, né? Seria os quatro que o São Paulo estaria aí cortejando. Aí, ontem... O Ataíde deu aquela entrevista falando o seguinte, que o Lucha não tem perfil para o São Paulo. Ele não também interessa. Não tem, eu acho que ele também não tem perfil. E o Sabella está descartado. Então, o que me espanta muito, e eu acho isso horrível, no sentido de que mostra a que ponto o São Paulo está hoje, defasado, a falta de planejamento, de pensar lá na frente... Quer dizer, então, que você tem a probabilidade de trazer dois técnicos e sabendo que pode dar errado e não tem um plano B, C, D. Todo mundo tem. Quando você vai atrás do mercado de um profissional bom, você fala assim, pô, eu quero o Domênico, trabalha na Rádio Energia 97, uma das maiores vozes do Brasil, né? Um dos maiores salários do Brasil. Parou, não é top. Não é dos maiores, não. Então... Você fala assim, ô RG, você que é um cara experiente, você fala, eu quero o Domênico, beleza, mas eu vou chegar lá e fala, pô, Domênico não dá pra mim, não dá, já era, o cara é muito top, né? O cara é clube da voz, o caramba, é o top. Então, não sou. Não? Não sou clube da voz, não. Então, mas pra nós é. É o maior. Eu sei sim, mas não sou, não. E aí, pô, aí você fala... tem que entrar lá, né? Eu queria, mas os caras não deixaram. Por quê? Me castigo. Porque acharam que eu não sou... padrão, pô, dos caras, não sei. Absurdo. O único que queria... isso é muito mais famoso, cara, do que qualquer um que tá lá dentro. O único cara que queria eu lá dentro era Antônio Viviani, o resto não quis. Então mandava todo mundo pro inferno. Você tá mais muito top, mais em evidência do que qualquer um que tá lá dentro. Chupa, então, voz. Então eu acho o seguinte, eu não posso ter o Domênico, aí você tem que falar, pô, então tá bom, então vou atrás de outro, tô preparado, já vou caminhando pro outro lado. Mas o que transpareceu ontem na entrevista... é que a diretoria do São Paulo tá perdida. Não sabe o que fazer. Vai efetivar o Milton Cruz até o fim da Copa América para trazer o São Paulo? Existe uma proposta pro São Paulo? O São Paulo falou, não, quando acabar a Copa América, vem pro São Paulo, eu fecho com o São Paulo? Ninguém sabe. O que mostrou é que eles estão perdidos. E enquanto isso, a gente tá atrasado porque daqui 10 dias, sei lá, a gente joga Libertadores. De novo vai entrar com o interino? De novo? E aí? Meu, acorda, né? Outra notícia, ô, seu Bento, é que o São Paulo aí já falou os preços do próximo jogo, né? Ah, já? Quanto é? R$60 aqui bancada, reviro, né? Espero que fizeram besteira, né? Voltaram atrás... Então vai ser R$60. Ainda pode levar um amigo, moto não? Aí é demais, não, né? Sem promoção. Arquibancada, aquelas atrás do gol. Não, arquibancada azul e vermelha. Ah, geral. É, R$60. É. Laranja. Certo. Então, pelo menos isso, acordar que fizeram uma besteira. Não tinha antes no São Paulo? Só se o torcedor ficava atrás do gol? Amarela, né? Mas não tem. Beleza. É isso aí. Então tá certo. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97, meus amigos. O que é isso? O que é isso? Deu beijo no Domênico. Deixa eu falar pra vocês da HDI Seguros, porque é o seguinte, você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação é o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Olha, é um recorde difícil de bater, viu? Mas quer saber mesmo? Olha, difícil de bater mesmo é o preço da HDI, meus amigos. Por isso, olha, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, viu? Acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça já a cotação da HDI. Porque com a da HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais, viu? E vai correr esse risco? Ah, não vai, né? E tem mais também, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro, então é só passar no HDI, bate pronto, porque em poucos minutos você sai com a autorização pro conserto, tá bom? HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Estádio 97 na Energia 97, também em nome aqui de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Em nome de Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Também em nome de Grupo Esser, um nome construído com história de Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. E também Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Agora, seu Bento, eles... Santos! Let's go! Eles! Virou inimigo! Não é RG. Ô, RG. Os caras vêm de sacanagem de tudo, né? Eu vejo maldade em você, meu irmão. Não, eu sou maldoso. Você é um cara maldoso. Ô, RG. Fala, Vieira. Peixe que... Fala, é verdade. É verdade? Como é que você tá? Tranquilo. Fala, seu Ben. Peixe aí que também tem problema sério, né? O Robinho tá com edema, né, na coxa. Também, a final dos bichados. Trata, é. Se trata pra poder jogar. Final, o técnico também não confirmou o time, né? Tá essa... É verdade. Ninguém quer dar dicas de como, de qual será o time. Mas é isso aí, RG. O Ricardo Oliveira, né, enfim, renovou o contrato, né? 2 anos. Renovou? Renovou. Eu tá mais de 2 anos, viu? Porque ele renovou até o final de 2017. Dá quase 3. Então, eu faz acho bem o Santos. Eu bem acho. Faz bem o Santos. Tá jogador. O RG vai falar agora, é, acho legal. Passagem. Idade, né? E... diga-se de passagem. Antes só do RG poder comentar sobre o Santos, acho que o Robinho joga. Eu também acho. Oh, joga. Como... Né? Como não sei a opinião do RG, vamos ver agora. Como disse o seu Bento, o Ricardo Oliveira parece que é fim da novela. Parece que é fim da novela, sim, né? E se realmente tiver tudo resolvido, tudo solucionado, parabéns à diretoria do Santos, porque seria difícil realmente perder o Ricardo Oliveira. Quanto ao Robinho, eu fico com a opinião do Marcos Assunção e do Domênico também. Acho que hoje perde muito mais o Santos com a ausência do Robinho, embora tenha Ricardo Oliveira, tenha o Lucas Lima e o Giovani, mas... Gabigol joga, né, RG? Então, deve entrar o Gabigol, mas o Gabigol ainda não está no nível, né? Pode ter mais fôlego, pode ter mais resistência que o Robinho, mas não tem a mesma experiência, não tem a mesma capacidade técnica ainda que um Robinho. Por incrível que pareça, o Robinho tem mostrado que tem feito realmente a diferença, em todos os sentidos, né? Pela experiência, pela capacidade técnica, pelo futebol que tem, então pelo respeito que impõe. Então é complicado perder o Robinho nessa altura do campeonato. Se vai jogar ou não vai jogar, é complicado, porque se realmente é um edema na coxa, não deixa de ser um problema. E até quando, até em quantos minutos esse edema vai permitir que ele jogue? Então, acho que essa é a interrogação. E assim sendo, se realmente não puder jogar os 90 minutos, vai, sem dúvida, fazer muita, mas muita falta pro Santos. E não vale a pena arriscar, né, RG? Porque é o primeiro jogo. Porque aí você perde... Bom, aí você sacramenta de vez, né? Acaba sacrificando o jogador numa partida que, teoricamente, ele não tem condições. Se fosse a última partida, tudo bem. Entrar no sacrifício, né? Mas a primeira partida... Aí você pega um moleque, vai lá, tudo bem, o cara quer jogar, né? Seria um risco. Mas você pega um cara nessas condições, não dá pra arriscar. É verdade, RG. Tem um ouvinte que mandou um e-mail aqui... Bom, resumindo o que ele diz aqui, foi que o Ataíde ontem disse, não sei em que rádio, que iria buscar o Lucha, que já tinha um acordo, inclusive, com o presidente do Flamengo. Ele jamais falaria isso. Eu não gosto de mim. O Ataíde não gosta de mim. Ele falou que não vai buscar. O Ataíde é o contrário. Falou isso. O Ataíde falou que não, o Lucha estava fora. Esse ouvinte aí tá pinel. É. Ele não gosta de mim. O que saiu é que o presidente do São Paulo e o presidente do Flamengo fizeram um acordo para o São Paulo não buscar o Lucha. Não. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar é afastar esse Ataíde. Você tá dizendo que tem um acordo que é pra vir. Eu vou tirar esse Ataíde aí quando eu chegar. Domenico, você falou que eu venho, eu vou afastar então, ele. Tem uma fonte o Gerson, aí que é bom. O Gerson que falou. Ele colocou aqui. Ontem o Ataíde falou que não iria buscar o Lucha, já que tinha um acordo com o presidente do Flamengo. E não iria buscar. Tá. Então você leu errado. E não iria. Não iria. É exatamente o que eu falei. Isso. Então ele falou isso que você tá reclamando, Mota. É um ponto. Ele colocou aqui. Pelo amor de Deus, não deixa o Mota falar sobre São Paulo. Ele colocou... traz seu pai pra falar. Ah, Mota! Pai não! Desculpa, Mota! Pai não, pai não. Desculpa, eu tô aqui na rádio. Pai não. Seu idiota. É barbaridade. Jumento. Motinha. Mas eu tô aqui, ó. Todo dia 5:30 da tarde, eu tô aqui até as 8. Ué, abre uma rádio pra você. Nossa senhora! Faz um blog. Corinthians! Coringão, mano, Coringão. Corinthians que tá de folga até semana que vem aí. Tá de folga o final de semana. Apareceu tá picotando. E apareceu depois isso, do. Peraí, né? Voltou aí. Agora voltou. O microfone voltou. Tá com mau contato. Mostra pra mim, por favor. Cabo aí. Não vai ser sargento, não. É. Entendeu? Ah, boa. Gostou, não? Esse cabo que tá aí não vai ser sargento, não. É o Cabo C, viu, Domênico? Cabo C tá com problema. Entendi. Aí, meu irmão, demais essa parada aí, entendeu? Maneiro. Vamos lá, hoje o Guerreiro esteve lá pra dar uma entrevista após a sua dengue, né? Sim. Esteve lá e chegou bocudo, hein? Bocudo não, só falou a verdade. Chegou bocudo, né? Ele falou, mano. Falou que não vale nada. Ele falou. Resumindo aí, que o Palmeiras e São Paulo que se matem no Campeonato Paulista, que o Corinthians só joga. Palmeiras e Santos se matem no Campeonato Paulista. O Corinthians só joga campeonato, né? Pra focar no Libertadores, que é campeonato grande. Sim. E também rebateu o Cintura, que eu não vi essa entrevista do Cinturion, que falou que... Não, ele postou no Instagram. Que o São Paulo era maior, tudo, então. E é isso aí, foi melhor. O Guerreiro. Ah, pode falar, foi brincadeira. Os caras também pegam no pé. Mega. O Cinturion tirou um... Ele falou, o melhor do Brasil. A gente reclama que tá tudo chato e tudo igual. É legal, os caras brincam. É legal, pô. Que nem o Aydar lá, falou, nossa, vou comer um peixe. Tudo bem, não comeu. Rasgou. Gente, mas quem tem que falar é o jogador. O dirigente tem que calar a boca e só assinar papel, velho. Mas politicamente corretivo. O jogador falar, eu concordo. Agora, dirigente não concorda. Nossa, ele falou, vou comer um peixe. Outro fala, pô, é brincadeira. Zé, bom humor. Não, mas com relação a essa declaração do Guerreiro, aí o negócio é o seguinte: o Guerreiro é um jogador aí que eu acho que ele tem autonomia pra falar, porque hoje é o maior centroavante da América do Sul. É o melhor jogador na posição atuando no Cone Sul, não é só na América do Sul, não. Osvaldo. É no Cone Sul. Não é Osvaldo, fala bobagem. Guerreiro é o melhor. O negócio é o seguinte: o Guerreiro, ele chegou lá, ele, primeiro, com relação aí ao campeonato estadual, hoje, gente, não dá pra falar. Antigamente, aí na década de 80, década de 70. O campeonato estadual, ele era muito mais valorizado do que propriamente uma competição nacional, tá certo? E até uma internacional no caso da Libertadores. Sempre foi assim. Hoje, infelizmente, aí, talvez aí pela falência dos estaduais, praticamente os times não dão valor. Não é pelo fato de desmerecer. O Corinthians perdeu o Palmeiras aí, como o São Paulo perdeu pro Santos, e os dois vão fazer a final aí com méritos. Mas é que tá. Entre escolher hoje, Domênico Gatto, ganhar um campeonato paulista e uma Copa do Brasil, você vai escolher o quê? Não, tudo bem. Sabe, mas... um campeonato paulista e um brasileiro. Não, antigamente, não. O pessoal gostava muito mais de ganhar um campeonato paulista do que o campeonato brasileiro, por exemplo. Gostava muito mais de ganhar, por exemplo, o campeonato carioca. Não. Lógico que é, Domênico. Não. Gente, quem viveu... Gente, pera, eu tô falando, só pra gostava concluir. Gostava mais de ganhar um campeonato paulista do que brasileiro, sim, não. Sim, não, o estadual... Não. Deixa eu terminar, Domenico. Depois você acontece. Precisa terminar. Precisa sim. Eu tô dando uma informação porque é sério. Quem viveu esse dele? Eu vivi essa. Não. Você não viveu. Então você não lembra do que aconteceu. Eu nasci ontem. Então você não lembra o que aconteceu. Como antigamente, qualquer estadual, podia ser gaúcho, podia ser carioca, podia ser paulista, etc e tal, a rivalidade era contra o time rival daqui da cidade. Isso sempre não teve. Era contra a Flamengo, por exemplo. Não era contra a Grêmio. Todo mundo valorizava demais o campeonato estadual. Sim, com o passar do tempo, tá certo? Mas falar que era o campeonato mais brasileiro? Era. Lógico que era, Domênico. Então pergunta pro RG e pro Benjamin. Mas porque o Dodô, eles são mais velhos que Dodô, você. Dodô, deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Isso que o mano tá falando. Nessa época, por exemplo, de Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, o estadual era mais valorizado. O estadual era mais valorizado. Isso eu concordo. Mas ele tá brasileiro. É, o Gomes Pedrosa. Mas esse era o Gomes, você não viveu, O Roberto Gomes Pedrosa. Não, não, o Dodô não pegou isso. É disso que ele tá falando. O que eu vivi foi depois. Eu sou de 66, gente. Como é que eu vou lembrar disso? Não, o Roberto Gomes Pedrosa, esses estados. É o que eu tô falando, gente. Eu lembro. Forte. Isso é informação, não é achômetro. É verdade. O campeonato estadual, antigamente, ele era muito mais valorizado do que o campeonato nacional. Porque a rivalidade era Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos. Só pra concluir, Mote, como no Sul, era Grêmio com Inter, logo bicho pegando. No Rio de Janeiro, eram os quatro se batendo lá. Não tinha uma rivalidade aí nacional, tá certo? Até eu jogava quando tinha os jogos aí, mas não era aquele negócio, quero ganhar. Igual a Libertadores tinha antigamente. Tinha rivalidade, sabe onde era? Da imprensa. Isso, o bairrismo. Lógico que a imprensa tinha, carioca tinha. Não gostava da Paulista, que não gostava aí, assim por isso. Todos não gostavam de ninguém. Com relação ainda aí ao campeonato hoje, que é a Libertadores, que é o campeonato cobiçado, desculpa, eu volto a falar aqui sim. A Libertadores só ganhou a notoriedade que tem hoje na década de 90. Na década de 90. Ah, eu não concordo. É sim, mas é verdade. Isso aí é um fato, gente. Isso é um fato. Ela ganhou mais visualização, inclusive. Ela ganhou Portugal. Visualização. Antigamente. Depois que o São Paulo ganhou. Não, não é estado de São Paulo, não. No Brasil. Antigamente, Domênico, você pega aí, por exemplo, ninguém falava do Grêmio lá que pegou o Hamburgo e ganhou o campeão mundial. O Vieira falava. Ninguém falava, Não, ninguém parou Porto Alegre pra fazer isso. Parou. Dificilmente. Parou. Não parou, mano. Não parou, mano. Parou, parou. Gente, o gremista dá valor. Não é isso, Domênico, não é isso. A Libertadores só passou a ter esse valor, tá certo? Pro brasileiro, na década de 90. E todo mundo achou legal. O argentino sempre deu valor. Antigamente, Domênico, quando eu falo isso, não, o Santos concordo. Que foi campeão em 62, 63, o Santos, Domênico Gato, ele colocava a equipe reserva pra disputar Libertadores e levava a titular pra fazer excursão na Europa. Isso aí é fato, gente, é história. Isso é história. Então, gente, com relação ao que o Guerreiro falou... A situação do Santos aqui era titular, hein? Não, mas só nas finais, não. O Santos já entrava numa fase Mas não parece choro depois de ter sido derrotado? Não, mas é que tá, Motinha. Com relação a isso, faz parte do folclore do futebol. Mas faz parte do folclore do futebol. Que nem ele sacaneando o Centurion. Falar, vamos ver aí. Vocês que podem falar quem que é o melhor. Nós já provamos em campo que nós somos os melhores. Isso é legal pro esporte, sabe? Eu acho que o jogador, quando ele chama pra ser essa responsabilidade, eu acho bacana. Eu só não gosto quando é o dirigente lá, o engravatado, que fica lá no ar-condicionado, falando um monte de bobagem pilhando adversário, porque aí depois ele não tá em campo pra segurar o rojão. Entendeu? Agora, quando é o jogador, aí pode ser o Vampeta, pode ser o Paulo Nunes, pode ser o Luiz Fabiano. O cara, quando fala e tá lá dentro pra segurar a bronca, tudo bem. Até o Léo, mano. Até o Léo. Tô brincando. Não, mas até o Léo. Mas ele segurou, né? Ele tomou a cacetada e todo mundo zoou ele pela por mais que as torcidas rivais fiquem putas aí quando determinado jogador vai lá e dá uma cutucada no teu time, mas o cara tá na dele, ele tá dentro de campo e ele pode ser cobrado por aquilo que ele falou lá dentro de campo. O Centurion sempre fez isso, mano, contra o Independiente de jogo. Agora ele dava entrevista, ele sempre fez isso. Aqui no Brasil vai fazer dirigente quando muda RG, tem que pensar em assinar cheque e pagar conta. Mas só uma pitadinha com relação a tudo isso que o mano falou. Tem lá a sua razão, mas também tem que entender o seguinte, isso é a discussão do meio copo cheio, meio copo vazio. Gente, o campeonato, todos os campeonatos, eles têm sim a sua importância. Claro que vão ter hoje em dia um peso maior ou menor. Claro que hoje em dia a Libertadores predomina, a Libertadores prevalece por uma série... Porque ela dá mais visibilidade. Lógico, você vai sair pro mundo, né? Dúvida. É a mesma coisa, o cara diz hoje, não, é mais importante ganhar Libertadores do que ganhar lá os dois jogos, ser campeão do mundo. Por quê? Se ele perder, é menos importante. Se ele ganhar, nossa, visibilidade pro mundo. Exato. Claro, campeonato estadual, ele é importante sim. Se você ganhar, ele é importante. Mas tá falido, RG. É isso que a gente contesta. Mas não pode colocar, mano. Se tá falido, então não disputa. Então o time chega lá na hora do arbitral, lá vai, não vou disputar o Campeonato Paulista. Eu não quero disputar que o Campeonato tudo Paulista. E aí faz o que a conta? Tem televisão que paga, RG. Bota. Devolve dinheiro pra Globo? Devolve dinheiro. Ou faz que nem Atlético do Paraná, que mete os moleques. Bota os moleques. Mas já mudou porque quase caiu. Quase caiu, já mudou. Se você não quer cair... Então, se você não quer cair, se você não quer disputar, não vai lá, porra. É porque dá mídia, RG. Sabe o que acontece? Os valores do futebol mudaram, mas um exagero, um absurdo. Eu ia falar uma exorbitância. Mudou muito, presta atenção. Hoje, eu nunca vi um negócio desse. O campeonato estadual é falido? Pra mim é falido. Agora, entrou. Agora, entrou. Entrou, tem que ganhar. Entrou pra ganhar, tem que ganhar. Por isso pegou o Palmeiras. Eu adoraria muito que o Corinthians tivesse passado e que estivesse domingo disputando uma final contra o Santos. Ou contra o São Paulo. Eu adoraria. Eu adoraria. Pra mim, a graça do campeonato. Pra mim, o Campeonato Paulista começou semana passada, quando classificaram os quatro. Exatamente. Infelizmente, mataram os times do interior. O Campeonato Paulista só tem graça aqui. É a mesma coisa do Rio. A graça foi quando entrou o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. Como sempre foi. Não é? Como sempre foi. Hoje o Campeonato Paulista aí, é a linguiça na churrascaria. Se mas não vier, aí, não faz falta. Mas aí eu vou dizer um negócio. Aí eu ouço os caras falarem assim... Mas se vier, mas... você tem que comer. Uma linguiça uma é coisa, uma vale coisa, por você. Uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte. O cara fala assim... Pô, mas o Paulista não vale pra nada, porque não leva a lugar nenhum. Como não leva a lugar nenhum? Leva uma taça. E 8 puta. Milha. É. Não tá nem fazendo dinheiro. Não, mas não vale a pena ser campeão. Leva uma taça. Não mas vale aí, a pena ser campeão, aí, tá na história. Quando você, ganha, um título, aumenta torcedor, aumenta o valor sempre de patrocínio. É bom, visibilidade. Gente, eu não entendo isso. Ah, mas não leva a lugar nenhum. Mas, pô, quer dizer que então só vale agora a Libertadores, que leva o Mundial. A Libertadores. A Libertadores. Graças ao Paulista, o Palmeiras ganhou 12 milhões. Mas em relação ao negócio do Guerreiro, eu levo, é lógico. Gente, o Guerreiro fez uma brincadeira. Sim. Há 20 anos atrás. 10? A gente era nem estaria normal, comentando né? Isso, a gente estaria dando risada. Agora tem que justificar o que ele falou. Sabe que ele falou do Paulistinha? Lógico. Quem que falou? Não, o Guerreiro. Ele... Lógico, gente. É a mesma coisa do cara, vou copiar o Mano com aquelas analogias dele. É a mesma coisa, o cara vai numa puta balada legal, o cara vai pro Sirena, um bafo. Solteiro, mas aí e também. Sai de lá e fala assim, pô, você não pegou ninguém? Alitose. Tô tranquilo. Mas aí tá tudo bem. Eu vim só pra curtir. Eu vim ver o Pagani tocar. Isso. Pô, você tá louco? Um abraço pro Abud, meu amigo Abud, que saía com nós na balada e falava, eu tô tranquilo. E sempre limpa Abud. Aí, São duas coisas do meu ponto de vista. Acho que o Campeonato Paulista é legal pra quem ganha. E é ruim, é uma porcaria pra quem não ganhou. Segunda coisa, o Guerreiro me soa meio que o Paulo Nunes fez em 99, quando o Corinthians ganhou do Palmeiras aquela final. Ele falou aquilo. E saiu desfilando com a faixa de Libertadores. Então o Palmeiras não achou engraçado? É engraçado, mas é aquela coisa. Mas é precisava. Sim. Mas é verdade, Domênico. Mas é contra a gente não precisava. Mas ele falou a verdade. Só um minuto, é brincadeira, é aquela coisa do Paulo Nunes que sempre foi aquilo que era legal e tal. Era outra época. Mas soa meio despeito de ter perdido. Ué, mas como não soa? Faz parte, Domingo. Como não soa? Faz parte. Mas lá tu usou o golpe, Domingo. Faz parte. Na verdade é essa. Mas, então. Mas faz parte da brincadeira. Claro que faz parte, mas que ele sentiu o golpe de ser eliminado pelo Palmeiras. Mas, gente, ele jogou pra torcida dele. Mas eu não quero nem discutir o que o Guerreiro falou, não falou. Entendi o que ele falou, o recado pra quem ele deu. Eu só tô discutindo o que foi colocado aqui, que é o valor ou não do campeonato estadual. O Santos foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores no mesmo ano. E é legal pra caramba. É muito legal, cara. Entrou, disputa e tenta ganhar. E olha, é só isso. Uma coisa bacana, assim, o Santos sempre foi o time que teve menos campeonatos paulistas, né? Sim. Acho que deve estar um do São Paulo. Não, agora já. Igualou. Agora já. Não sei. Eu não lembro agora. Final todo dia. O Santos chegou em quase. Quase uma década de finais. Chegou sete. Quase uma década. Até parecido com a década de 60, porque só chegava Palmeiras e Santos. Aí o Palmeiras que foi o único time que tirou a década do Santos de Paulista, porque o Santos era toda a década, né? Então, assim, como não é legal? É que hoje em dia vale pouco, Domênico. É assim, o tempo passou, numa época a máquina de escrever era novidade, hoje em dia é um objeto obsoleto. A própria imprensa, muita gente e os clubes falam que precisa fazer um outro tipo de torneio, que o estadual acabou, mas que os times do interior faliram. Mas e aí quando o cara fala, eu não vou dizer que não é despeito, mas eu também não posso dizer que ele não falou a verdade. Falou a verdade. Mas ninguém tá discutindo, não é isso. Não é isso, a forma. Olha, se a fórmula, a gente já sabe. Se a fórmula do campeonato tá errada, isso é uma outra discussão. Isso é outro papo. Não é isso que nós estamos... Falar que é ruim. Tá errado. Então vamos reciclar, vamos fazer um outro modelo. Fazer uma outra coisa. Mas que é legal o campeonato estadual. Sim, pô. Ele é legal. E outra coisa que é... Mas você não vai falar do Santos, não? Até que é ruim, né? Falar o programa inteiro. Você tem que chegar mais cedo, Zedão. Até que é ruim. Você tem que falar mais do Santos. Vamos pros ouvintes aí, vamos começar com o programa aqui. Achou uma coisa rapidinha, Domingo, da Portuguesa? Portuguesa ontem fez um jogo pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Ela empatou com o Portuguesa e Ituano, empatou com o Ituano fora de casa por 1-1. Se fosse um time comum, seria um grande resultado, empatar com gols fora de casa. Mas como é a Portuguesa, apesar de estar se reestruturando a Portuguesa. 1-1 fora de casa, joga agora no Canindé a volta. A Portuguesa está se mexendo. Eu estou gostando das atitudes que estão sendo feitas fora do campo. mas eu vou aguardar pra ver o que acontece. Xavier, hein, Portuga, devagar. Detonando no Cruzeiro. Lembra, Rudy? Eu falava desse cara também. Lembra, Rudy, que a gente falava? Gabriel Xavier. E ele quase veio pro Palmeiras, lembra, Rudy, que a gente conversava? Ele lembra o Everton Ribeiro jogando. Tá certo. Bom, falamos da Portuguesa, falando... Olha só que legal, hein? Senhoras e senhores, antes da gente partir pro primeiro ouvinte, ele ouve nós, né? Oh, é, ele ouve e, pô, é um cara bacana demais. Bacana pra caramba. É o seguinte, Domingo, a gente faz a imitação, Portuga sabe disso, homenageando a pessoa. Com certeza. E a gente gosta. É, só que às vezes tem gente que não entende, tudo bem. Tem e esse aqui entende, né? Esse, graças a Deus, desde o dia que eu fiz ele... Ele ficou feliz, tirou foto e eu fiquei emocionado, porque mesmo estando no estádio o dia que ele fez 4-3 no meu time, certo. Eu saí de lá chorando, certo. Eu sou muito fã dele. E você vai falar pra ele do Matuidi? Vou falar de Matuidi, o maior jogador que eu já vi jogar. E um grande abraço a Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Palmas. Bom dia, a honra é minha. Boa noite, galera. Boa noite, Rudy. Boa noite a todos. É um prazer. Tudo bem? Tava devendo faz tempo. Que legal. Tá tudo bem com você, Juninho? Tá tudo bem, e vocês? Graças a Deus, tudo bem. Oi, Juninho. É o Ben já que tá falando, tudo bem? Fala, Ben. É discussão boa aí sobre o Paulista. É, mas aqui você pergunta as horas, ô Juninho. Vira tudo discussão. 40 minutos vira quebra-pau. Ô, Juninho, eu vou dizer igual pra você. Não é porque o Rudy trabalha aqui. Eu considero o Rudy hoje um dos maiores imitadores do Brasil. Mas acho que ele teve uma sacada muito legal, porque é difícil. A maioria das vezes as pessoas imitam sempre as mesmas figuras, né? E o Rudy chegou pra imitar você, que é igualzinho, o texto é legal. Como é que você... Às vezes você já viu ele imitar e você acha legal, você dá risada pra caramba, bacana. Eu sempre observava isso quando era mais jovem, jogando, e assim, eu sempre via também como uma homenagem, até porque é uma brincadeira, ele faz isso muito bem. Eu fiquei sabendo, na verdade, através da minha irmã, a primeira vez, que falou, pô, que legal, você foi no Serginho Grosma, né, uma amiga falou, eu não vi, mas uma amiga me falou, falei, não, eu não fui, acho que ela tá enganada, aí era o Rudy que tava, quer dizer que ele é bem melhor que o original, né. Agora, ô Juninho, boa noite, é o Domênico, tudo bom? Domingo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Juninho, você estava ouvindo a discussão sobre o Campeonato Paulista, aquela coisa toda. Qual a tua opinião com relação aos regionais, os campeonatos regionais? Você acha que tem que acabar, tem que mudar a fórmula desses campeonatos? Tem que ter mais data, menos data? O que você acha? Eu acho que a gente tem que privilegiar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o principal campeonato que temos, claro, com Libertadores e Copa do Brasil. Eu não sou contra acabar o estadual, porque eu acho que faz parte da cultura do nosso futebol. Agora, o desafio é como que a gente faz um estadual que permita com que os times, principalmente da Série A e B, joguem menos e se concentrem mais para num calendário em que permita que eles joguem o Campeonato Brasileiro, os que tiverem classificado na Libertadores derem preferência a Libertadores, darem preferência a Libertadores. Então, eu acho que o grande desafio é saber como a gente encaixa os campeonatos estaduais no calendário. Então, assim, talvez começar o ano pelo Campeonato Brasileiro e botar os times menores para jogar o estadual, e aí no final do ano, nos últimos dois meses, os principais times entrariam. Aquele, claro, que estivesse liderando o campeonato continuaria dando preferência ao campeonato, e aqueles que não fizessem um bom Campeonato Brasileiro teriam a oportunidade de terminar o ano com a conquista na frente da torcida. Eu sou sincero, não sei dizer que formato seria esse, mas acho que o campeonato, os campeonatos estaduais, eles tomam muitas datas, eles levam alguns times aos limites antes do tempo, porque hoje vários jogadores já lesionados antes do brasileiro começar, porque por mais que seja mais fácil, é um jogo de futebol. O time pequeno hoje, ele treina mais, ele se prepara mais, ele é melhor tecnicamente? Não, mas ele é mais profissional, então o desgaste é muito grande. Eu acho que o desafio é esse, é arrumar um calendário em que os clubes, os principais clubes de Série A e B, eles possam pensar exclusivamente nos campeonatos nacionais e nas Copas. E a partir daí, entrar numa situação em que ele possa disputar o campeonato estadual pela história, pela tradição, por respeito ao torcedor, por respeito aos times pequenos. E talvez, sim, os times pequenos passarem o ano todo disputando um estadual no calendário mais alongado, esperando os grandes chegarem. E não, Juninho, ficavam, e não ficavam também parados, né? Porque você pega esses times aí, eles só tem 15 datas, né? Que, aquele time que não conseguiu classificar para... Depois fecha as portas. Depois fecha a porta também. Exato, né? Exato. E aí se você faz um campeonato mais longo para esses times ir disputando para chegar depois para pegar os grandes, seria legal. Que alguém se interesse, por patrocinar esse tipo de competição, de repente num outro horário, de repente cedo num domingo, que a gente já viu futebol no domingo de manhã, ou no sábado de manhã, não sei. Eu só acho que o campeonato estadual, ele é muito bacana quando chega agora. Você tem uma final paulista, Santos e Palmeiras, você tem aqui o Vasco que nunca mais jogou uma final, vai jogar com o Botafogo. Então, assim, a gente vê o torcedor na semana da final que está feliz com tudo isso, mas, no fundo, os estaduais não têm mais aquela... Como que eu posso dizer? Apelo, né? Aquele apelo que tinha na época do, sei lá, do Zico, aqui no Rio, do Roberto Dinamite, os duelos que eu vi muito, como era no Paulista antes, a época de Avaí, Edmundo, é mais recente. Então, assim, eu acho que esse ano você teve um mês para treinar, pelo menos aqui no Rio, acho que vocês não acompanharam tanto, o estadual, tecnicamente, foi melhor do que em outros anos. Eu não acho que seja coincidência, você dá um mês para preparação, você permite ao preparador físico fazer um planejamento todo de treinamento e não chegando dia 3, por exemplo, jogando dia 13, 15, ou talvez 19, como era na minha época. Eu acho que melhorou, mas o Brasil é muito grande, então também é diferente dos outros países europeus. Eu acho que eles têm muito a ensinar. Agora, adaptar o nosso calendário é difícil, porque as viagens fora do Brasil, os times vão jogar no domingo, por exemplo, viajam no sábado à noite no voo fretado e voltam depois do jogo. O Brasil, às vezes, você tem que fazer uma viagem na sexta e você só volta na segunda para jogar na quarta. Eu acho que já houve uma evolução, mas ainda precisa achar um calendário que permita os jogadores serem mais cobrados para que o jogo apresentado seja melhor. Juninho, o que você acha que o pessoal está discutindo aí? O presidente da CBF até falou que vai escutar todo mundo. Pontos corridos ou mata-mata no Brasileirão? Eu prefiro e acho mais justo pontos corridos. Eu acho que é um campeonato mais justo, você tem 38 rodadas e vai ganhar o melhor. No campeonato de 38 rodadas só ganha o melhor. Agora, eu reconheço que eu não tenho minha opinião totalmente formada. Eu acho que valeria a pena realmente ouvir muita gente. Talvez ouvir jogador, ouvir treinador, ouvir imprensa. Porque eu sei que tem essa paixão, ainda tem essa cultura do mata-mata, dos grandes jogos, do apelo, da média do público aumentar, da atração, de tudo isso. Mas dizer que um campeonato em que um time termina uma primeira fase em oitavo, por exemplo, e que depois é ele o campeão, com menos pontos de quem já fez mais, não posso considerar um campeonato justo. Acho que quem se planeja, quem se prepara para jogar 38 rodadas, que não é fácil, com todas essas viagens, com tudo isso que eu falo, com toda a pressão, com tudo isso que tem no Brasil e com todo o equilíbrio que tem também, dificilmente você tem 3 pontos garantidos no Brasil. Então, com tudo isso, eu acho justo que você faça seu campeonato e que no final das contas se calcule os pontos. O cara pode ser, o time pode ser campeão com um erro de um juiz, né? Por exemplo, vai ser premiado com isso. Eu fui campeão brasileiro acabando em terceiro na primeira fase. Uma das conquistas pelo Vasco. Na outra, a gente acabou em primeiro em 97 e confirmou depois. Mas em 2000, não. Nós tínhamos sido o terceiro do campeonato, como o grande Santos do Robinho e do Diego, quando surgiu, foi oitavo e tirou o São Paulo em primeiro. É merecido, eles jogaram muito. Foi fantástico ver os garotos surgindo com aquele futebol maravilhoso. Mas em relação a méritos e aquele clube que mais investe, o clube que tem mais organização, que se preocupa com tudo isso, que investe nos elencos maiores, elencos competentes, competitivos, talvez eles terminem primeiro na primeira fase e na hora do mata-mata não estejam num bom dia, o mando de campo pese, ganhe só de 1-0 em casa e perca 2-0 fora. Não sei, talvez isso possa acontecer e a gente possa lamentar o atual campeão. Ô Juninho, semana passada o teu Vasco eliminou o Flamengo e foi pra final do Carioca. O Eurico virou e falou: o respeito voltou. O que você acha dessa declaração do Eurico? E é coincidência, ô Juninho, o Eurico voltou, mas é briga lá com a Ferge, é discussão, é polêmica, é racha entre os clubes grandes. Mas o que você acha dessa declaração do Eurico aí? O respeito voltou. Eu vou falar o que eu falei segundo. Primeiro, em relação ao jogo, não foi pênalti. O pênalti, nem pelada se marca aquele pênalti. Não tem como afirmar e dizer que foi pênalti. Agora, se você marca um pênalti daquele numa pelada, para a pelada. Não continua mais. Todo mundo sabe que é assim. Não tem como. Isso não é pênalti. Futebol é esporte de contato. não dá pra ficar parando o jogo toda hora. A partir do momento que você define ser um jogador profissional, você pode sair com a fratura exposta. É a realidade, o atleta está preparado para isso. Então qualquer contato, se parar o jogo, o futebol fica chato. E aquilo ali era um contato muito simples, em que o zagueiro Alisson até freou um pouco. Em relação ao respeito voltou, o Vasco, eu voltei em 2011, e eu tinha saído em 2001, então eu fiquei 10 anos fora, parecia que eu tinha passado um mês só fora. Eu acho que é o marketing que ele está tentando fazer, é uma jogada, o Vasco perdeu muito na imagem, perdeu o patrocinador Master, pelos resultados no campo e por todo o problema que era o Vasco e que continua ainda sendo no extracampo, de relacionamento, são pessoas muito antigas no clube ainda, mas eu reconheço que ele trouxe a disciplina de volta, porque o time pode ser ruim, mas se você não tem disciplina no dia a dia, se você não sabe quem manda, se você não sabe quem comanda, o resultado será impossível. O Vasco, com um time limitado tecnicamente, mas com a disciplina, não estou dizendo que a disciplina seja só do Eurico, mas provavelmente ele exigiu certas coisas que precisava num clube que atingiu um momento péssimo e sem dinheiro, diferente do Palmeiras. Eu sempre comparo muito Palmeiras e Vasco, até pela relação que tem, mas o Palmeiras tem um estádio novo, o Palmeiras tem sócios, o recordista no Brasil, o Vasco tinha 10 mil sócios, ou 15 hoje, não sei quantos. Então, precisava um trabalho de marketing bem feito, o Vasco apostou por isso. Mas eu não gosto de dizer que eu gosto, o respeito voltou. O respeito voltou num clube que tem mais de 100 anos de história, que tem 4 títulos brasileiros, que já ganhou Libertadores. Eu não acho que o respeito voltou. Sempre se respeitou o Vasco. Internamente, o Vasco não se dava respeito. O Vasco não tem campo para treinar até hoje. Então não é bem aí o respeito voltou. O respeito interno já não existia. Eu não posso admitir um clube como o Vasco não tem um campo para treinar, gente. Isso não existe mais. Treinar em São Januário, eu treinei atrás do gol quando eu voltei. Eu conto isso direto e repito porque não acho que seja bacana. Eu acho que tem que se exigir. Se exige muito do jogador sem dar a condição de trabalho ideal para ele. O torcedor sofreu um pouquinho e... Mas sobre o time no campo, eu acho que o time lutou muito, não foi um time brilhante, fez 32 gols, só 9 de bola rolando, mas correu, lutou, e nos dois jogos com o Flamengo, tirando pênaltis, que não foi, mereceu mais que o Flamengo no campo. Ô Juninho, mas agora já falamos de muita brincadeira, agora a gente precisa falar sério. O encontro mais esperado do ano, você pela primeira vez na vida vai conversar com você mesmo. É verdade. Então, Juninho Pernambucano, original... Eu queria me ver jogar também. Ah, não, não. Olha, se vendo jogando não dá, é muito ruim, viu, Juninho? Então agora, de Juninho Pernambucano pra Juninho Pernambucano, toca aí. Com certeza, se você me ver jogando, você vai ver que eu bato muito bem faltas. Um dos melhores, Pirlo falou isso, inclusive. Eu queria... é uma honra pra gente, o Vinícius Pirlo, né? Exatamente, é uma honra e é uma honra pro Pirlo ver a gente jogar, porque a gente bateu muito bem falta. Agora, eu queria te perguntar, Juninho, qual jogador francês que você gostou mais de jogar junto? Qual atacante? Aquele atacante chamado Evaier, que jogou com você na década de 90, ou Romário? Evaier e Romário foram dois fenômenos, com certeza. Agora, o Romário, ele acho que foi o mais completo número 9 que eu vi, que eu joguei, porque... Era impressionante a capacidade física dele, né? A gente fala muito da técnica do Romário, que era completa, mas a explosão física dele era impressionante. Eu brinco que um dia eu estava suspenso num jogo e não tinha zagueiro para treinar, e eu me coloquei à disposição para treinar como zagueiro, fiquei marcando baixinho. E nas primeiras 4 bolas foi muito fácil antecipar nele. Eu falei, ué, ou eu vou ser zagueiro no final da minha carreira, ou é fácil. Na primeira que ele girou, ele deu um elástico e arrancou, assim, coisa de frações de segundos. Quando eu virei, ele já estava concluindo, né? Então, tem o Giroud também, né? Que joga na França. O Giroud é grosso um pouco, O Matuidi é muito melhor que ele. Inclusive, Matuidi, para mim, é o maior jogador de todos os tempos. O que você acha? Eu acho. Eu acho que Matuidi evoluiu muito. Primeira vez dele, ele no Troá, um time pequeno, depois passou todo dele. E agora brilhando no Paris. Mas você tem esse razão, Matuidi é um jogador. Peraí, ô Juninho, esse cara te imita igualzinho, imita não, velho? Ele é melhor do que o original, já falei. Ô Juninho, é o Vieira que tá falando, tudo bom? Fala, Vieira, tudo bem? Juninho, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Juninho aqui tem um poema pra você, rapaz. É que no começo do ano, sério? Porque conheci o Juninho de verdade e vi que ele é uma pessoa gentil. Então eu fiz um poema no começo do ano, na virada, desejando sorte a todos do mundo. Vamos lá. Joguei muita bola, mas nenhuma vez esse ano. Ele estava aposentado. Certo. Então vamos de novo. Joguei muita bola, mas nenhuma vez esse ano. Eu sou o Juninho e sou pernambucano. Gosto, com todo respeito, eu sei que você é casado, mas gosto de mulher loira, bonita, gentil, carinhosa, encorpada, delicada, feminina e alta. Mas o que eu gosto mesmo é de bater falta. Esse ano eu pedi para Deus paz, amor, igualdade e justiça. Principalmente aqui. E que proteja por toda a vida meu amigo Matuidi. Sensacional, sensacional. Excelente, excelente. Bom, vou mostrar para minhas filhas aqui. O que, que me mandar depois? Eu aposto que o Juninho, que está do outro lado, que é o cover, não consegue fazer um poema igual o seu. Não. Ah, não. Primeiro, porque eu tenho talento e capacidade. Aí, e segundo, ele tem esse sotaque legal, mas a voz dele é mais bonita que a minha. E ele bate falta melhor que você também, ele falou. Aí eu vou duvidar. Aí eu duvido também. Eu também duvido. Ô, Juninho, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você está assistindo o Campeonato Francês? Você acha que o Lyon segura o PSG, não? Eu acho que não. Eu acho que não. Tá com um jogo a menos, né, o PSG? É, eu acho que não. O Lyon nem imaginava no início da temporada que poderia chegar hoje, faltando aí, acho que 6, 7 rodadas para acabar, com condição de ser campeão. O grande objetivo do clube é voltar a disputar uma Champions League, porque precisa, principalmente pela parte econômica, né? Ficar fora da Champions, um time como o Lyon faz muita diferença. Por isso que eles jogaram a temporada inteira aí com 80% da base. Agora, o trabalho que eles fizeram com muitos garotos formados em casa, eu acho que é um exemplo. É um exemplo legal. Ano que vem tem um estádio novo que vai ficar pronto. Provavelmente a arrecadação aumentará. E eu torço para que o Lyon volte a ter condição de contratar melhores jogadores. Mas eu acho difícil um time que não tem experiência no campeonato de pontos corridos, na hora que precisa confirmar, ele sente a pressão. E o time do Paris é melhor do que o do Lyon, sim. Ô, Juninho, boa noite aí. Antes de mais nada, quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Fala, Mano, tudo bem. Beleza. Ô, Juninho, antes de mais nada, parabéns também. Você foi eleito recentemente aí pela France Football aí como o melhor brasileiro que atuou no futebol francês. Você ficou à frente aí de Raí, ficou à frente de Ronaldo Gaúcho, uma série de outros jogadores ali. Matuidi. Que tiveram status. Não, brasileiro, nossa. Ai, mas, antes de mais nada, parabéns por isso. Obrigado. Em relação, por exemplo, a camisa 10 hoje no futebol brasileiro que tá morrendo. Hoje no futebol brasileiro nós temos aí talvez 5 ou 6 bons jogadores aí que atuam com a camisa 10. Como é que você enxerga, já que você foi um exímio camisa 10, essa condição hoje do futebol brasileiro de estar matando praticamente esse meia de qualidade, aquele cara que joga a bola em mim que eu resolvo? Eu acho que não é só o futebol brasileiro em relação à camisa 10. O problema é que a exigência para esse cara hoje é outra. Hoje esse camisa 10 ele tem que se movimentar mais, ele tem que cair pelos lados também, ele tem que ser versátil e ele não pode fazer 2, 3 gols por temporada. Ele tem que continuar fazendo os gols que os camisas 10 faziam antigamente. 10, 12, 15... E um dos maiores também, o Alex, que fazia muitos gols, talvez seja o camisa 10 aí depois de Zico e de Rivaldo, que tenha mais feito gols. Eu acho que essa exigência, acabou aquela coisa do 4-4-2 no quadrado, como eu falei, passaram os meias para o lado, os meias se tornaram os jogadores rápidos, então o 10 geralmente ele não é muito rápido, então para ele jogar do lado do campo ficou difícil. E alguns passaram a jogar como volante, para dar essa qualidade na saída de bola e conseguir chutar de fora da área, conseguir fazer um lançamento que a gente não vê mais. Então se diminuiu. Por exemplo, a gente vê os canhotos do futebol mundial, Di Maria, Bale, James Rodrigues, talvez jogue mais pelo meio, mas também joga pelo lado. Todos eles são versáteis e são rápidos. Esse é o problema. Então o camisa 10 brasileiro aí que a gente tem, ele tem que se esforçar mais um pouco na parte física. O grande que a gente sempre fala, a eterna discussão, é o Ganso, porque ele não evolui tanto na parte física. Alguns dizem que ele tem que jogar mais adiantado, outros mais atrás, talvez como segundo atacante agora, mas eu vejo muito mais, quando tem um jogador como Ganso, quem está ao lado dele. Se você coloca Ganso, Pato, Luiz Fabiano e Kaká, não vai ganhar. Vai ganhar jogos e vai fazer boas partidas, você verá grandes lances, mas quem vai carregar o troféu não é eles, não serão eles, porque nos momentos chaves da temporada, eles enfrentarão times fortes, que vão correr mais, que vão lutar mais, que vão ter a posse de bola como eles, e que vão agredir mais, vão ser mais agressivos e eles vão sofrer. Pelo menos essa é a opinião. Agora, quando você abre um cara rápido na direita, quando você abre outro cara rápido na esquerda, com dois volantes, o Ganso na frente deles e um atacante, talvez ele tenha mais condição de tocar mais na bola. Pelo menos isso. Já que ele não é rápido, que ele participe mais do jogo. Que ele venha, que ele não toque só 30, 40 vezes na bola, que ele toque 70, 80. Então, eu acho que foi a necessidade do futebol, fez com que voltássemos a ter pontas. Na verdade, precisamos de pontas hoje. times que não têm jogadores rápidos sofrem muito, porque você só tem duas maneiras de fazer gol com bola rolando. Ou você faz um ataque rápido, um contra-ataque, ou você entra no campo de defesa adversário, domina ele trocando passe e faz gol. Mas quem consegue fazer isso? É Barcelona, são os melhores times. Ou então bola parada e tem outras soluções. Eu acho que foi a necessidade do futebol fez com que ou o camisa 10 voltasse para volante, ou para segundo volante, ou fosse para o lado do campo. Ô Juninho, para a gente encerrar, que você também tem curtido a família, tudo aí, eu queria aqui pedir para você que, por favor, parasse de imitar o nosso Juninho, porque o nosso corpo jurídico vai te acionar, isso tá certo? A gente não quer, você tá imitando ele não deu autorização, então por favor pare com isso, e o original aqui vai se despedir de você. Eu posso pedir no autorização, ele pode me autorizar no auto. Aí, Juninho original, você autoriza o cover? Com certeza, faltava isso pra saber se pode, e você pode, com certeza. Eu queria encerrar a entrevista agradecendo a gentileza de Juninho, sempre comigo, para com todos. Eu quero fazer, Juninho, no melhor estilo de Marília Gabriela, um bate-bola com você, pode ser? Vamos lá, se tiver condição de ver. Não pipoca, hein, Juninho, o cover, vamos, o original tá aqui. É uma, vamos lá, uma cor. Azul. Um filme. A Espera de Milagre. Bom filme. Um comentarista. Cazão. Peraí, Cazão, deixa ele falar. Um comentarista. Deixa eu ver. Posso escolher um ex-jogador e um jornalista? Né? Pode ser, se quiser, o que jogou no Corinthians, você que sabe, meu. Fica voltando. Não, eu o Casão foi sim uma referência, foi sim, conversei muito quando eu fui começar. Mas eu vou escolher o Caio, porque em 2010 a gente sentou e eu jogava futebol ainda e ele me passou muita coisa bacana. Ah, mas é bom, e, Caio, viu? Que traíra. E assim, eu vou ficar com o Caio, eu gosto muito do Léo. Assim, eu estou escolhendo muito pelo Rio aqui, do Léo de Carmona, porque Léo é perto que eu vejo mais. Mas eu acho que temos muitos talentos e acho que é injusto você escolher um em um só apenas. Tá bom. Mas eu gosto dessa associação do ex-jogador com o jornalista, porque eu acho que a gente tem muito a aprender e muito a passar também. Tá bom, vamos lá então. Uma falta inesquecível. Contra Oliver Kahn, Lyon e Bayern de Munique, 2-1. E o Monumental também, não tenho como esquecer. Um lugar do mundo. Eu gostei dos Estados Unidos, eu morei 6 meses e fiquei impressionado com a liberdade de vida que tive. E se eu tivesse que dizer agora, eu vou dizer, eu gostei demais de ter morado nos Estados Unidos pela liberdade que tive. Aí, mano. Uma frase. Respeito ao próximo é fundamental. Gostei. Juninho por Juninho. De perto todo mundo é meio louco, é lógico. Eu sempre quis fazer o melhor e isso tem um preço a pagar, né? Não é tão fácil como se imagina, sempre me cobrei muito. E, bom, eu sempre tentei fazer o meu melhor, sou muito apaixonado por futebol, gosto demais e sinto falta ainda do jogo, do treino. E, bom, meu objetivo é colaborar com o futebol brasileiro de alguma forma, porque acho que a gente tem mais talentos do que todo mundo, mas não tem o melhor campeonato. Meu sonho é ver que nós vamos ter um dia o melhor campeonato de futebol do mundo, de clubes, não estou falando de seleção. E para terminar, eu já sei a resposta, mas vou perguntar. Um jogador... Não vale o Matuidi. Não vale o Matuidi. Não vale. Não, eu acho que... Ele falou já, o Romário, né? Eu vi grande jogador. Eu vou ficar com o Romário pela... Ele falou o Romário. Porque foi muito completo e conquistou muitos títulos. Ô, Juninho, você é muito gente boa. Cracasso. Não, tô falando o nosso. O nosso? Ah, obrigado. Tô brincando, Juninho. Mas o beijo, o Juninho, cara, de verdade. Juninho é bom, cara, humilde. Uma salva de palmas. Salva de palmas. Muito bom. O cara, além de ser simpático pra caramba, foi um baita do jogador. Foi um dos maiores meia que eu vi jogar. E não se fazem mais hoje em dia. Juninho, muito obrigado aí pela participação aqui no estádio 97. Vamos ver se tem. Boa semana a todos. Vamos ver se der um dia você aparece aqui pra poder participar do nosso programa. O tá Juninho bom, tá aqui. Tem o cover, é o cover. Não, gente, nós temos o original. A gente quer o original agora. Não, então. É o original. Ô, Juninho, um dia, quem sabe, você vem aqui fazer o programa com a gente, que vai ser muito legal, tá bom? Com prazer, com prazer. Um obrigado. Abraço a todos e ótimo final de semana. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado. Senhoras e senhores, Juninho Pernambucano participando por telefone aqui do Estádio 97, que vem em nome também aqui, olha só, de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o Benjamin vem agora com um recado muito importante da Perfect Brasil. Ó, oh, beleza! Vai de novo. Perfect Brasil. Pra mostrar se você é bom mesmo. Dá pra fazer mais uma na sequência? Vai, fala da Perfect. Olha só, amigão, a Perfect é mesmo cheia de novidades, hein? Cada hora uma, escuta essa. A promoção agora é para proprietários de Sprinters. E também é fácil de ganhar, olha só. Os 10 primeiros proprietários ou condutores de Sprinter que enviarem um e-mail para saque@perfectbrasil.com.br vão ganhar um componente de suspensão para o seu carro. É, meu amigo, você não ouviu errado, não. Eu vou repetir para você não esquecer. Os 10 primeiros proprietários de Sprinter que enviarem um e-mail para saque@perfectbrasil.com.br ganharão um componente de suspensão para o seu carro. Mas olha, tem um detalhe. No e-mail, você tem que escrever o número do Renavan do Sprinter para você ganhar o teu prêmio, tá certo? Não esqueça, hein? Não esqueça de colocar essa informação no e-mail, o número do Renavan da Sprinter. A promoção é por tempo limitado, é de 20 até 30 de abril. É isso aí, amigão. Top Perfect da peças de suspensão para donos de Sprinters. Então já sabe, né? Na hora de pedir peças de suspensão, peça com perfeição, peça Perfect. Eu quero mandar um abraço especial pro Bruno, pro Renan e para todo o pessoal do setor de compras do Mercado Ocar Tucuruvi. Os caras vieram aqui tudo com camisa do Corinthians. Os caras tudo corintiano. Aproveitar e mandar um abração pro Gerson, mandar um abração também pra Débora, pra Nancy, pro seu Pedro e pra toda a família Perfect. Galera da Mercado Ocar que tá aqui, um abração pra vocês, é nóis, hein? É isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome, senhoras e senhores, deixa eu ver aqui, de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, o resort do Estádio 97 vem aí, RG, meus amigos, Mano, Benja, Vieira, Portuga, Rude, Bá, Vilela. Estamos junto, Ferá. Chegando, olha só, faremos, vai ser muito legal, o resort lá no Bourbon Spa Resort Atibaia, vai ser de 22 a 24 de maio. Anota na agenda aí pra você não se perder. Olha, um final de semana completo ao lado de todos nós que estamos aqui. Todos aqui estarão lá, com certeza, sem dúvida nenhuma, tá certo? Vai ter todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta, viu? Campeonato de Futebol Society. Sim. Campeonato de Futebol de Botão. Sim. Aliás, quando chegar já na sexta-feira, depois do programa vamos que é feito no teatro, gente. Vamos, chefe. Vai ser feito no teatro o programa esse ano, viu, Motinha? Um garbo. Chique, acabado, chique. Acabado o programa, mano. O que vai acontecer? Sim. Vamos ao jantar lá. Hora da janta, hora da janta. Hora da janta. Hora da janta. Isso. E aí o que acontece? Depois disso. Após o jantar. É, mais ou menos o quê? Umas 10 da noite? Por aí. Noite. Por aí. Aí teremos o futebol tão esperado de futebol de botão, que é eu contra Portuga, como sempre acontece. Sim. Estaremos lá na sala de futebol de botões lá. É o Boca Juniors de todos os tempos contra o Palmeiras de todos os tempos. Sim. E tem uma rivalidade ali, porque é o seguinte: nós do Palmeiras de todos os tempos não perdemos para nenhuma edição do resort. Mas, Domênico, você sabe disso. Mas aí não é uma partida de futebol de botão, né? É um massacre. É uma autópsia que você faz com Portuga. Inclusive, o Vieira sabe porque jogou comigo e viu que eu jogo tomei muito. Tomei de 4-1 com o Imortal. Joga muito ou não joga? Joga muito. É, fiz filhinha. Mas lá são 4 derrotas minhas e 3 empates. Então vamos fazer assim, é o maior saco de pancada. É. Vamos tentar fazer uma vitória. Mas, além disso, claro que aí vai ter os campeonatos, né? Que vão vir lá do Campeonato de Futebol. Teremos o bingo do Estádio 97. Teremos lá o futebol no videogame, aonde que você fala assim, ah, vou pegar o mano. Não, melhor não, hein? Não é assim que funciona, não. Melhor não. Eu serei o olheiro. estarei lá olhando, porque eu conheço como é que o Mano joga. O Mano é o Pelé do videogame. Então é assim, não é assim, você não. Me respeita, eu vou gostinho. Jogar com o Mano. Calma. Eu vou ver lá, mano. Os melhores, aqueles que porque eu falo assim, esse aqui pode perder de 1-0, de 2-1. O Mano é meio agressivo no porque futebol, o Mano, né? Ele arrebenta todo mundo. Então, ele assim, bota 4 atacantes. Não é assim, não. Não é assim você vai chegar. Porque senão o Mano vai lá, dá 6-0, 8-0. Aí não dá. Tem, né? Uma triagem. É, porque o Mano é que nem a Alemanha contra o Brasil. Sabe assim? Não dá. É verdade, complicado. Não dá. Não dá pra não funciona. Tem falsa jeito, modéstia, mas eu mou quem aparece na minha frente. Exatamente. E mou. Joga muito. Como se fosse um grão de café. Exatamente. Molo. Mou. Moi. Mou não era amigo. O Mo era do Lérgio, Três Patetas, né? Então teremos os jogos da Cassineira, que é um sucesso absoluto, não é verdade? A galera do programa, nós estaremos lá fazendo o programa, já falei isso. Vai ter videoclipe. Teremos resenha do Zé, não é verdade? Resenha do Zé é um sucesso, viu? Teremos o show de stand-up do Rudy Landucci, que eu fui em 2 shows dele. São sensacionais e parece que tem uma... Tá reformulado, mudou. Não é isso? 90% mudou? Novo, e o Aguinaldo vai entrevistar o Vira show plateia. Do Rudy tem que ser no teatro! Tem que ser. Tem que ser no teatro. Porque só é uma coisa, viu, Dodô? Tem que ser. Porque o show do Rudy é um espetáculo à parte. Obrigado, o do Rudy é demais. Tem que ser no teatro, pô. Passa a sua conta. Nem que a gente faça em 2 sessões lá, pra, né, conseguir atender todo mundo, né, Bá? Mas era legal fazer. Maior prazer. Legal, vai estar, né? O músico mais. E agora tem um dançarino no meu show, hein? Não se esqueça. Tem um dançarino, Rudy. Tem dançarino, é? É um dançarino, é verdade. É verdade, né? Isso aí não é brincadeira, não. Você tá zoando ou tá falando sério? Um abraço pra todo mundo ontem que vai no... Todo mundo que vai no Picadeiro fala, manda um abraço no ar. Não dá, né, mano? Eu tô mandando um abraço geral. Ah, manda abraço, olha que mala que você manda meteu, um abraço hein? Pro meus mala, hein, velho? Que mala, hein? Manda um abraço pros meus amigos da Honda que foram lá ver você ontem. Um abraço pra galera da Honda que foi lá me ver. Mas tinha que falar, tinha que falar lá do pessoal do Moreno. Pessoal parceiro. Tinha que falar do Euclides. Fala do Dair Dedicação. E todo mundo fala do Mano, sabia? É verdade. Verdade, isso é um sucesso, mano. Mas vai ser muito legal o Resort do Estádio 97, 22 a 24 de maio. Você pode parcelar em 6 vezes nos cheques aí, nos cartões, Visa, Mastercard, tá bom? Fique à vontade, ligue já e faça reserva com a Lotus Travel. O pessoal tá lá pra atender você agora, hein? 2896-4665. 2896-4665. Você pode também mandar um e-mail aí pra tirar alguma informação que você, de repente... Você pensou em alguma coisa assim, falou, o Dodô não explicou isso, vou me informar. Então mande o seu e-mail para viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Ligue agora, 2896-4665. E quem ligar hoje vou ter para fazer uma bronção. Ai. Vou fazer uma bronção. Agora o primeiro. 6 horas e 41 minutos. Repita! 6 horas e 41 minutos nesse instante. Então, a partir de agora, o primeiro que fechar o Resort Estadão, etc., será. O Estranho Noninho. Tá bom? Boa. Será Estranho Noninho. Tá todos bom? Como formiguinhas, hein? Então vai na liga, 2896-4665, 2896-4665. Apoio de A Cassineira, de Edu Botões, de www.futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E também tem o apoio da madrugãosuplementos.com.br, não é isso, Manu? Opa, é isso aí, Domênico Gato. O negócio é o seguinte, a Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, tá bom? E quem quiser comprar os seus produtos aí para aumentar a sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer também, é só acessar. Pega a caneta e o papel aí, ó. madrugãosuplementos.com.br. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. É nóis, Mancini, tamo junto. Boa, mano. Ô, Dodô, Dodôzinho. Liga lá. Teve um jogo aí que o ouvinte ligou, lembra aquele ouvinte São Paulino? E eu falei pra ele, vamos fazer uma aposta. Qual aposta? Sim, você aposta lembro. Todo mundo? Eu lembro. Não, o ouvinte aí, quis apostar, ele então quis vamos apostar. Que ele ia ficar em primeiro lugar no... Falou que São Paulo ia ganhar, babá. E no final, eu falei, vamos apostar, ele pipocou. No final, ele chupou. E aí, o Érico Balboa, no Twitter, que é parente do Rock Balboa. Certo. O Érico Balboa mandou no Twitter pra mim e falou, ó, Benja, eu aposto contigo que o São Paulo fique em primeiro, porque o outro ouvinte não quis ontem. Leva você sem problema, você top? Falei, top. Tá. Né? Isso foi por e-mail. E aí eu botei o por e-mail. É, a única pessoa Twitter. Que eu... Aí eu... No Twitter. Twitter. Tá. E aí eu coloquei em cópia, porque a única pessoa que eu confio nessa rádio chama-se Bá. Daí eu copiei o Bá e falei, Bá, você é testemunha. Você é o único que confio na rádio. Não, eu sou sincero pra mim aqui. Ah, é um anto. Foi testemunha. É um anto de gente. Entendi. E aí? E aí o Érico Balboa tá aqui. A minha aposta. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Inclusive, ele aí, trouxe Balboa? Petiscos pra nós. Bom, primeiramente, prazer enorme estar aqui. Fala aqui no fone, ó. Desculpa. É fone, não é microfone. Falar no fone, velho. Falar no fone, velho. Falar no fone, velho. Soletrando. Cadê o soletrando? É, ele tá de zoom. Deixa ele falar. Prazer enorme estar aqui. Não poderia ter escolhido o dia melhor, né? Tá o time todo aqui hoje. Muito legal. Bom, foi uma aposta, foi tipo Mega Sena mesmo, né, Benja? Eu entrei já sabendo que ia perder, mas já tive meu retorno. Já tive o retorno que eu tô aqui hoje aqui com vocês. Boa, prazer. Balboa. Com vocês há 15 anos já e tamo aí. Obrigado. E só queria deixar só claro uma coisa. No dia você até falou de prepotência e tal. Não foi minha intenção, cara. Minha intenção foi entrar eu não pra falei, não. É, no dia você. Ele é meio mal educado mesmo. Você desculpa, viu? Você é grosso. O senhor. Eu falei com você? Não, no Twitter não. Não falei de você. Eu falei daquele ouvinte. Então, ele te deu bloco. Oba, não, você, não, senhor. Ele te deu bloco. Falou, eu aposto, mas eu não vou pôr a mão nessa camisa. Eu falei, você tá sendo prepotente. Não foi de você, não. O Bai é testemunha. Então, desculpa. Não, foi pro cara do ar. E muitas vezes o senhor é mal educado, Muitas vezes. Bloco muitas vezes eu sou. Essa semana. Não, muitas vezes eu sou. É o rei do bloco. Quando eu não sou, eu falo que eu não sou. É verdade. É o Domênico, é o rei do bloco. Obrigado. Então vai lá dar a camisa pra ele. Obrigado vocês. Um abraço pra ele. Vai lá dar pra ele logo. Vai, apostou? Cadê a camisa? Tá chegando? Ó, ele ganhou mesmo. Ó lá. Eu vou apostar a rosca com a Domênica, final do Paulista. Fazendo questão de perder. Vamos, Domênica. Mas tua mãe, não é a Domênica? Se o Santos ganhar, a gente aposta a rosca. É tua mãe, a Domênica? Você tem que falar não com a tua mãe. Não pode não, menina. Então tá bom. Estádio 97. Obrigado, hein, é, rapaz, você viu só? Aposta feita aí, ó. Tá aí a camiseta. Aposta paga. Aposta paga. Certo? Isso é legal, aposta paga. Não, legal é o seguinte, o ouvinte podia nem ter vindo, não ter ligado. Se você quiser... tinha a menor obrigação. Obrigação. Ô, Balboa, não é igual apostou... você não, Vieira. Ô, Balboa, se quiser, porque tem São Paulo e Cruzeiro, Corinthians e Guarani no Paraguai também, se quiser encarar mais uma, vamos embora. Acho que eu parei por aqui. Você devia ter apostado só o jogo. Mas quase deu. Ele falou que não ia passar. É, 12 e 13, né? Verdade. E o Guarani do Paraguai tem Romerito e eu joguei no Guarani do Paraguai também. Meu Deus. Guarani do Paraguai. Mas, gente, Benjamin, antes da gente partir para os ouvintes, por favor, Benjamin, vamos falar dessa promoção maravilhosa da Pirelli aí, que comprou 3, ganha 4. Como é que explica esse troço aí que é legal pra caramba? Você ia falar antes da gente partir os ouvintes no meio. Não. De partir para os ouvintes, né? Ô, Matuidi, parabéns aí. Você bombou. Você bombou. Caramba, Matuidi. Eu vou te falar, o Juninho com o Juninho foi show de bola. Parabéns. E agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli, muito simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis, é isso mesmo. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, se você estava esperando a hora de trocar os pneus do seu carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1. A rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli Dodosito. Psicodélico. Ô, Dodosito, que de abelha acabou? Não, mas acabou? Já acabou em 90. Não. Não que eu goste. É que agora só oficializaram. Não que eu goste. Deixa um saco, mas acabou. É? Então, acabou? O Kid de abelha. Não, já tinha acabado. Nossa, nossa senhora. É que agora é oficializado. Só que ele ia começar. Paula Toller se apresentou. Mas nem shows, não é. Nem mais shows, acabou tudo? Só Paula Toller. Paula Toller. Solo de Paula Toller. Vocês viram que o RG foi melhor assim? RPM acabou. É verdade. Não, não acabou não. Em 93. Não, voltou. RPM voltou. Acabou o colírio. Estádio 97, na Energia 97, também vem em nome de Perfect Brasil. Só a linha de suspensão da Perfect. Deixa o seu carro como você merece e precisa. Perfeito. Vamos agora então começar com os primeiros ouvintes e vamos também já para o momento sem parar do Estádio 97. Vamos lá? 3 ouvintes na sequência, porque com o sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, as Drummond tocando, tem ouvinte para participar. Olha aí, ó. 3284-7097, alô? Alô, boa noite, Domênico. Opa, quem é? Sérgio. Fala, Sérgio, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Sérgio do que é o nome completo? Sérgio Roberto Lima Júnior. Lima Júnior. E quantos anos, Sérgio? 3.4. Semana passada, hein? Tá, RG. Oh, foi agora. Aniversário semana, fresco, ó, né? Semana passada 3.4 é. E hoje sexta, hein? E aí? Muda, não? Muda. Muda, né? Depende, viu, Domênio? Depende do que, RG? Ah, que eu tô lembrando daquela noite que eu tava indo lá pra Santa Isabel. Sim. E aí? Aí tem, você sabe que da cidade pra chácara são 4 quilômetros. Estrada de terra? Da sua, da chácara, é? É, asfalto. Asfalto, tudo bem. Aí, no meio da estradinha, o carro quebrou. Ah, você tá brincando. Ah. Putz. É, quer dizer, quebrou não, furou o pneu. Aí, Desci, velho, na hora que eu desci, velho... O que aconteceu, RG? Uma cobra no meio da estrada. Uma cobra? É. Aí sabe o que eu falei? O que você falou? Sérgio, o que Deus quiser. Não! Sensacional! É, Serginho Malandro, pegadinha do malandro! Sensacional! Volta, mas é muito bom mesmo! Eu tocou até o telefone, já voltou, RG! É minha esposa, cara! Tá me ligando aqui, rapaz! Já ligo pra ela, já ligo. Fala pra ela, que liga depois! Chaça. Fala que agora você tá ocupado, velho! Agora não dá, agora não dá! Mulher, gosta, mulher gosta de, né? Ai, eu odeio mulher! Fala pra ela ir pro shopping! Você já sabe, ó, Rinaldo! Só gosto da Domênica! Mas você não pode gostar do futebol, você vai gostar de qualquer. Da tua mãe! Oi, menino! Como? Fala, gostosa! Sensacional a imitação do Juninho aí, hein, cara? Você é muito bom. Obrigado, e eu queria agradecer o Bate-Bola, foi ideia do Mota. Porque agora não precisa mais. O figurante do nosso agora lar foi, aqui. É isso? Tá parecendo o figurante do filme Nosso Lar, não parece? É. Tá todo de branco. Réveillon, mano. Não, a tia tá no Réveillon, mano. Ele fica bravo comigo. Mota, os caras são fogo aqui, viu? Mas, ô, Sérgio, trouxa. Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Ô, eu moro aqui na... Vamos ver o Dom Benjamin tá, aí, ó. Tá aqui? Benjamin. Tá oi, aqui ele. Oi. É Jardim Centenário. Não entendi. Jardim Centenário. Vou falar em Jardim Centenário, domingo é aniversário. Tem trocentos. Mas domingo é aniversário. Domingo é aniversário do Pacaembu. O Pacaembu faz 75 anos. Quero ver quem vai assoprar. Quero ver quem vai assoprar. Tem centenário. Benjamin, você já entrou no Pacaembu depois que não teve mais jogo? Pera só um minuto. Você está correndo lá? Mas olha, deixa eu te falar, Jardim Centenário, sabe quantos tem? Não sei, velho. Olha, tem Jardim Centenário no Ipiranga, tem Jardim Centenário na Zona Leste, tem Jardim Centenário em Santo André. Tem o Centenário do Corinthians. Ele acertou algum aí, ó? Ah, não, mas tem trocentos. Não, mais uma chance. Não, mais uma. Tem um na Zona Norte. Vai, pega o cotovelo. Fala o CEP da tua casa que o beijo acerta pelo CEP. É o quê? É na Zona Norte aí, perto do japonês. Já então, falou Zona Norte. Então, eu falei, mas tem trocentos. Você foi na Zona Leste, tem um, em Santo André tem outro. Chupa pra esses ouvintes do caramba que estão aí me desdenhando. Ô, Benja, fala assim não, Benja. Não, pra você. Pô. É pra esses trouxos que viraste o programa aí. Porra, você tá louco. Você é gente boa pra caramba. Pai. Grande largo do japonês, né? Tá bom. A mulher dele, esse bairro é o seguinte, Domênio. A mulher do japonês brigou com ele, pegou outra na cama. Aí eu perguntei, você vai fazer o quê? Ela falou, largo do japonês. Aí largou, separou, foi lamentável. Entendi. Foi muito triste lá. Volta, RG. Desculpa, Mota. Sérgio. Volta, RG. Qual que é o time aí, Sérgio? É o todo poderoso Corinthians, mano. Coringão, mano, Coringão. Que porcaria, hein? Ô, amigo. Aí, mano. Beleza? Ô, cara. Nem tanto, né, mano? O Corinthians aí no final de semana aí tá offline, o Corinthians volta a jogar só, não na próxima quarta, viu? Não na próxima quarta, na outra na só. Na outra. No dia 6 aí, diante do Guarani do Paraguai. Gostou do adversário da próxima fase do Corinthians na Libertadores? Ó, mano. É um time fraco, né? Como todo mundo tem falado aí, eu não conheço, sinceramente, não vi um jogo desse time aí. Então como é que fala que é fraco? Oi? Justamente se fosse forte, ele saberia quem é. Mas como é que fala que é fraco se nunca viu o time jogar? É uma porcaria. É, então, porque não é um time de expressão. Se é um time de expressão, você conhece, você ouve falar, né? É, mas teve uma época... Por exemplo, o que faz você gostar do Bayern, do Barcelona, do Real Madrid? Mas teve uma época... O fato de você conhecer os jogadores que estão lá. O Once Caldas tirou um monte de time aí, o Nego falava que não conhecia. Ah, tirou São Paulo, né? Não, tinha o São Paulo, até tirou o Corinthians passou, nossa, o Corinthians passa por cima do Once Caldas. É, sim. Até o Corinthians pegou o Once Caldas na pré-Libertadores aqui e passou o babão, mas tá louco? Mas você não quer comparar. Peraí, o Once Caldas de quanto tempo? É, de 2003 com o Once Caldas de 2015. É Once Caldas ou não é? Ah, mas peraí. Calma, mano. Não é o mesmo cara, porra. Tá louco, mano? Inferno. Ó, amigo, mano, o negócio já pingou o dinheiro lá? Não, ainda não. E o Guerreiro, tá melhor? O Guerreiro já tá sem dengue, mano. O Guerreiro já parou de vomitar sangue, amigo. Não. É verdade. Inclusive, amigão, o Guerreiro declarou hoje aí, foi uma entrevista até certo ponto polêmica, porque a mídia repercutiu aí, muitos criticaram o Guerreiro. Eu, particularmente, acho que ele só falou a verdade. Ele falou que a Libertadores é o foco do Corinthians, do campeonato que o Corinthians vislumbra. É o maior campeonato hoje que os clubes brasileiros e todos os clubes sul-americanos almejam, que é a conquista da Libertadores. Ele falou que o Centurion é um fanfarrão, em outras palavras, ele não falou que é um fanfarrão, mas ele deixou a entender. E o que mais que o Guerreiro falou? Não lembro. Mas enfim, tudo que o Guerreiro falou, eu concordo e assino embaixo. Ele falou que é pra deixar se matar Corinthians, Palmeiras e Santos pelo Paulistinha. Então, mas... Ô, amigo, você chegou a ouvir essa declaração do Guerreiro, a entrevista coletiva dele na tarde de hoje? Eu não ouvi a coletiva. Eu vi no Globo Esporte lá, essa declaração dele lá, né? Que ele falou que que ele não queria dar risada, né? Que ele não estava concentrado na Libertadores, então, para deixar os caras se matar aí pelo Paulistinha, né, também. Sim. É, ô mano, no jogo do Quantos Porco aí, você tava lá? Foi. Chupa aí, ó. Tava lá na arquibancada da Suma. Ficou com um cara de pano molhado na hora do pênalti. Eu não vou pro estádio pra ver meu time ganhar. Eu vou pra ver meu time jogar. Mas é Corinthians, direito. Mas não depende de título. Nós vivemos de Corinthians. Não, patrão. É melhor mesmo porque aqui não é modinha, não. Fala, amigão. Pô, tava bacana, né? Casa cheia. Mas, amigão, esse é um ponto que eu gostaria de abordar bacana contigo também. O negócio é o seguinte, você acompanhava aí o time do Corinthians no Pacaembu, possivelmente, tá acompanhando agora na Arena Corinthians. Você é dos corintianos que preferia mais o Pacaembu ou você tá satisfeito com a nossa casa aí, com a Arena Corinthians? Pô, cara, é que eu tenho comentado com meus amigos aí do futebol, né? Cara, nada melhor do que ter um lugar pra chamar de seu. Santiago Bernaleste. Verdade, mano. Eu penso a mesma coisa na Domênica. Não é não, tem que pagar. Tem que pagar. A casa corintiana. Tem que pagar. Pra quem gosta de falar esse tipo de bobagem aí, o negócio é o seguinte. A partir do momento que você compra um apartamento, por mais que ele esteja financiado, ele é de sua posse. Você não atrasou três meses. Tanto é que na hora que chega o IPTU, vem no teu nome, não vem no nome do banco. Tá certo? Verdade, se você comprar um carro financiado, você tomar uma multa, vem no teu nome, não vem no nome agora, do banco. Agora, mano, vem lá proprietário. Pode tomar. Vem lá proprietário. Não pode, não pagar. Fulano de tal, tá certo? Assim como no estádio do Corinthians ali, na escritura tá escrito proprietário. Agora, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então agora, chupem. O mano desde que me com as obrigações desde que não se torne inadimplente, o estádio é O mano que me permite, eu conheço ele há mais de 10 anos. Pra então, você então, que é mal informado, o terreno do Morumbi também foi doado e o da Barra Funda, no qual vocês treinam, também é doado. Mas o do São Paulo tá pago. Não tá pago. Pago, não. O terreno foi doado. É doação. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vão perder cutia, mano? O Mano, ele falava antes o seguinte. Ele falava antes o seguinte. Que Libertadores não precisa tanto, que é um torneio que não vale nada, que a Libertadores era uma porcaria. Mas de fato é. Aí o Corinthians ganhou a Libertadores, o Paulista já não vale nada, a Libertadores não, mas é legal. Tô falando com a ótica dos clubes. Quando ele não tinha estádio, ele falava assim, a Roma não tem estádio, o Pacaembu é nosso, lá é legal pra galera. Agora o Corinthians fala, não, tem estádio, é primordial. As coisas vão mudando. Não, é que acho que você não entendeu. Ou seja, as coisas vão mudando sim. Não, você falou aqui, ó, posso falar, você vai me desculpar. Pera, só um minuto. Mano, aqui fora do ar falou isso. Calma, gente. Não, é que você talvez também não tenha entendido. Tem um negócio, pelo contrário, eu vou explicar. Deixa ele falar agora. Então, se vocês não entenderam, eu desenho uma lousa, não tem problema não. Eu desenho aqui, eu desenho sim. Nem ofender que não faltei com respeito com o Marcelo. Falou que Portugal é um imbecil, sim. Eu acho que nas aulas de português. Não, eu vou desenhar. Basta você ouvir, então. Ou então usar um cotonete. Às vezes é bom, porque aí tirar a cera e ouve melhor. Tá. Mas o negócio é o seguinte, numa aula de português, geralmente a professora ela explica alguns sinais, por exemplo, ali, ó, uma pontuação, você vê lá, interrogação é uma pergunta, quando você tem uma exclamação no final, é uma afirmação, tá certo? O que eu fiz pro ouvinte aqui é uma pergunta, eu utilizei interrogação no final, eu perguntei pro ouvinte o que ele preferia mais, o estádio do Corinthians ali em Itaquera, ou seja, Arena Corinthians, ou jogar no Pacaembu. Foi isso que eu perguntei pra ele, eu não afirmei nada. Mas eu não usei a tua pergunta que você falou. Não. Eu não usei. Eu tô falando de quando você falava da Libertadores, que hoje foi uma discussão que a gente teve, eu te dei razão, você falava que a Libertadores é bem maior que o Paulista. Mas teve uma época que você mesmo dizia que a Libertadores não era nada, disse que era porcaria, que queria ganhar só pra mostrar que era uma porcaria. Mas eu não preciso da Libertadores pra ser feliz. Eu sou feliz com o Corinthians, independentemente do que tá jogando ou do que tá ganhando ou tá perdendo. Tá certo? Eu não sou modinha, não, de falar, ai, eu só vou pro jogo quando meu time tá bom. Ai, eu só vou pro jogo quando meu time tá na final. Você desliga a TV quando o jogador é expulso, mano? Nem a pau. Até porque você tá no estádio, não tem como desligar a TV, né, mano? Você vai ver filme. Sabe o que eu acho curioso? É o corintiano dando exemplo com uma aula de português. É meio contraditório. É, mas o Mano hoje é um cara culto, inteligente. Pelo contrário. Mas ele não entendeu o que eu disse. Olha, a véia mandou um... Não, é que você tinha dito... O corintiano burro, o corintiano burro da mesa... Ó, o corintiano burro da mesa agora passou a ser o Portuga. Eu não sou corintiano. Como não? Ó, amigo. Fala aí, mano. Então manda aí, mano. Seu placar aí, Corinthians e Guarani do Paraguai aí, daqui duas semanas praticamente. Ó, cara, vai ser 2-0 lá. E 3-0 aqui. Boa, mano. E manda seu também placar aí pra final do Campeonato Paulista aí também. Palmeiras e Santos, o primeiro jogo é domingo aqui no campo do Palmeiras. Ah, agora tem que torcer. Tem que torcer pro PSG, né? Isso, vai é, torcer pro Santos? Isso, claro, evidente. Depois que falar que não acusaram o golpe, Dudu. É, acusou. Quanto você acha agora que vai ser o jogo, amigo? Vai, então fala aí. Então, acho que o PSG é de 2-0. Paga pau, Santos. Mesmo. Paga pau mesmo. Eu acho que esse primeiro jogo tá com cara de empate, cara. Preto e branco, bora. Aí, atenção. Fala aí. E aí, Zaidão, o que você tá falando aí, Zaidão? Uma pergunta pra você sobre o Corinthians. Você acha que o Ricardo Oliveira fez bem de renovar com o Santos? Corinthians é do Santos. Essa pergunta é do Santos. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Vai pro inferno. Opa, mandar um abraço aí pro pessoal do meu futebol de salão, pessoal da FAC, pessoal lá da consultoria, da Deloitte. Tá bom, um abraço. Valeu, um abraço. Caiu a ligação do Sérgio aqui, tá bom? Puxa, né, mano? Esse é o momento sem parar do Estádio 97, na verdade. São três ouvintes na sequência com o Sem Parar. Seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Olha aí o Asdrubal tocando aí. 3284-7097, mais um aqui. Alô? Alô? Quem fala? É o Hamilton. Fala, Hamilton, tudo bem? Tudo bem, cara? Fala aí, Hamilton, onde é que você tá no momento sobrevoando aí, Hamilton? Vamos lá. Eu, no momento, eu me encontro aqui na Lapa pro serviço. Estão entrando em Paraisópolis, ontem foi complicado, meu. Eu moro lá perto de uns 25 helicópteros. 25? Lá. Feia coisa lá, hein, comandante. Fala, Milton, fala com o Domênico aí, meu. E aí, Domênico? Beleza, Milton do que é seu nome completo? Hamilton da Costa Antunes. Da Costa Antunes, quantos anos, Hamilton? 35, Domênico. 3.5 hoje, RG. O que acontece 35. Hoje? Eu não sei, mas... Hoje você não sabe? Como assim hoje não sabe? Eu não sei, o que eu sei é que houve uma discussão. E esse cara ganhou. É mesmo? Mas por quê? É, porque quando o amigo dele chegou no bar, falou, pô, bicho, você já tá aqui, eu vim a 100 por hora. Aí ele respondeu, pô, eu vi a Milton, né, velho? Ah, ele viu a Milton! Volta, RG! Ah, mas é sensacional! O RG voltou! O RG voltou! O RG voltou! Hamilton! E aí, Domingo? Hamilton, e você mora onde, hein? Eu moro na Vila Milton. Ah, Milton, que beleza! Vamos lá, Milton. Que beleza maravilhosa! Onde é que tá sobrevando a Vila Milton? Vila Hamilton ou Vila Milton? Não, peraí, ele chama a Milton. E a Vila? E a Vila Milton. Eu comprei a bairro. Pronta, né, mano? Muito rico. A Vila Milton que eu conheço é a mesma, é Guarulhos. É Guarulhos, é isso aí. Ah, olha aí. Muito rico esse chupa cara. Chupa essa corja de ouvintes que vieram aqui. Olha lá, mandou chupar o corintiano ali. Armada de ouvintes. Porra, cadê o café? Como diria o saudoso Jacinto Figueira Júnior, Domênico. Tudo canalha. E quer dizer que a Vila Milton é o bairro que mais tem merchan em São Paulo. Que agora, beleza, em Guarulhos. Qual que é o nome da sua rua, meu camarada? Percival? Rua Jesuíno Rabelo. Ah, então Jesuíno. Tá bom. Jesuíno tá bom. É quase genuíno. Ô, velho, e me diga uma coisa, Milton. Fala aí, Domingo. Time. O maior de todos, cara. Soberano. O maior. Quem que é o maior de todos? Ué, soberano? Quem costumava falar soberano aqui, que teve a paixão de falar que nunca falou? Nossa, é o Claudinho, mentiroso do rádio. Eu falei que eu não gosto. Mas você nunca tinha falado. Eu falei que tinha falado. Olha que mentiroso, Domênico. Nossa senhora. Ele não falou, o que que ele falou, pá? Ó, já quer desvirtuar. Toda vez que entra o São Paulo, você quer pega o replay, pá. Desvirtuar. Pega o replay do lixo. Por que que você não deixa falar do São Paulo? Pode falar. Posso falar? Fala, agora paga pau pra todo mundo que se criticou até anteontem. Ué, mas faz parte. Quando o time tá ruim, você tem que criticar. Vem dizer que você não critica. Agora ele vai falar. O Luiz, fabuloso! Semana passada, o ano passado, tava metendo pau no Corinthians. Não foi ano passado. No Tite, não. Você falou que eu meti o pau. Pra mim não serve. E o Luiz Fabiano fez o gol mais importante da carreira dele. Pra mim não serve. Agora ele vai falar que o Aidar é o cara, que o Luiz Fabuloso é o cara. Pelo contrário, você não devia ter peguei os tweets, já que você pega os meus, peguei você falando que o Ceni tem que se aposentar, parou. Aí agora ele fala tudo o contrário. Vagabundo. Mas o Mota vai em todos os jogos, independente da fala. Eu não desligo a TV e vou ver filme quando o meu time tá perdendo, não. Moleque foi outro dia. Eu não sou modinha, não. Isso é verdade. Ponto pro Mota agora. Eu não vou ver filme, não. Ai, tomei o pênalti. Ai, foi expulso o jogador. Sabe quando foi? Eu vou ver o filme. Ele fala, ele fala que ele é São Paulo doente. Sabe quando foi a primeira vez que ele pisou no Morumbi? Quando? Pergunta quando foi que ele começou na rádio. Mas importa quando começa? Ele falava que ele ia lá quando ele era moleque. Importa quando começa, quando você tem a paixão? É. Então, isso, ei, isso que e quando ele posta que ele tá no frango assado, você fumando um cigarro. Eu adoro frango assado. Você entrou com 17 anos. Eu tô tomando, fumando um cigarro, tô lá no frango assado, hein, Vieira? Vai, mentira, Vieira. Não tô falando nada, velho. Bota intimidando. Eu não abri a boca, velho. Para essas brincadeiras de mão. Eu falei. Ô, Domênica, vamos brincar de mão. Fala, ouvinte, deixa eu falar com o ouvinte. Brincadeira. E aí, cara? Ô, Hamilton. E aí, Mota? E aí, você acha que tá, a diretoria não tá demorando pra escolher um técnico, não? Presidente? Tá, cara, puta, tá muito devagar essa diretoria, cara. Tem que ser o Lucha, cara. Tem que ser o Lucha. Ah, ninguém sabe, né? Diz aí. Você pode atrapalhar a negociação, que você tá atrapalhando a minha chegada em São Paulo. Filho, hoje em dia, hoje em todas as pesquisas. Hoje em dia é o programa da TV Record, todo é isso? Todo mundo quer o Lucha. Todo torcedor de São Paulo quer o Lucha. Só assim pra voltar a ser o melhor time do Brasil, cara. Eu também acho. Eu vou afastar aquele. A Thaís Gil Guerreiro, esse cara aí? Vou afastar. Você é a favor que faça a limpa, mande todo mundo embora? Hamilton? Oi. Você é a favor que mande todo mundo embora? Preparador físico, médico, o Milton. Primeiro, um time que tem Paulo Miranda e Reinaldo na lateral não pode vestir a camisa do São Paulo. Só começa por aí. Ué, mas é muito estranho. O Ganso tem condição de jogar. O Ganso tem condição de jogar. O Lúcio Fabiano tá morto. Tem que trazer o Ricardo Oliveira, cara. Leva o Ricardo Oliveira. Já foi, Ricardo Oliveira tá no Santos. Diz que ele assinou por 2 anos com o Santos. É 2 anos? Fica, hein? Sim, é praticamente 2 anos e meio, né? É até o final da outra temporada. Perderam a chance. Você tá 97. Falando com o pessoal ou você tá falando com a gente? Não, eu tô passando pros amigos meus aqui. Esquece esses trouxa aí, mano. Me ajuda aí. Esquece esses trouxa aí, velho. Ouve nós. E aí, cara, contra o Cruzeiro, você acha que vai ser difícil? O Cruzeiro é freguês de São Paulo. Cruzeiro é freguês, velho. Isso aí já era. Cara. É, mas vocês perderam uma Copa do Brasil, né, Motinha? Não, mas sei, concordo. Mas tô falando. O Fábio deve estar se borrando até agora. É quando sério. Ele falou, quando ele viu quem ia pegar, falou: meu Deus, eu não tô brincando. Lá vem o Rogério sem os fazer fóruns, gol. Os fóruns de torcida do Cruzeiro, inclusive o Mota também postou. Os caras têm pavor do São Paulo. O Cruzeiro tem pavor do São Paulo. Não, tem um post antigo que é muito engraçado do time da Raposa. O cara falou assim. O cara fala no post dele, ele falou assim: meu, todo ano é isso. A CBF devia dar 6 pontos pro São Paulo, o Cruzeiro não precisa nem jogar contra o São Paulo, porque ele perde sempre. Quando o Rogério Ceni se aposentar, eu vou soltar fogos, o cara fala no post dele. O Fábio vai tomar mais um gol do Rogério, eu não aguento mais. É porque é um cara que fala que é a torcida do Cruzeiro. Mas não é pra tirar. A torcida do Cruzeiro é o Twitter canal da é o Twitter canal da Raposa. É a torcida organizada do Cruzeiro. O São Paulo é um time que tem tradição em Libertadores, tradição, isso é inquestionável. O Cruzeiro, por mais que tenha perdido os grandes jogadores do time, gente, não vamos esquecer que é o atual bicampeão brasileiro. Sim, vai ser difícil, ninguém diz que vai. Aliás, perdeu 8 jogadores nessa história. Decide aonde? Lá, meninos. Mas eu posso falar uma coisa? Pode. O cara que passa pra próxima fase da Libertadores não pode ficar escolhendo adversário. Tem agora que ir lá e ganhar. Agora não tem mais jeito. É força. Tem que sair pra matar. Se é forte, se não é não, pô. São Paulo tem elenco, agora tem que jogar, tem não que ter não pode técnico. Escolher se não tiver competência pra tal. O Corinthians, por exemplo, chegou na última rodada lá da fase de grupos e escolheu. Mas qual é a tua competência? Jogar o último não, fazer última uma bela campanha no começo senhor, do grupo? Não, senhor. O Boca fez melhor e não escolheu. Imagina. Ah, vocês não tinham opção. Nada a ver, então. A opção tá em fazer a última partida, tendo o último grupo que fecha. Para. Isso o Boca, o Boca nem que quisesse, ele perdia nesse grupo dele, só tinha bêbado. Quem passa agora, mano, Boca ou River? Ah, eu acho que é o River. Hã? Tá, porque eu acho que é o River. Por quê? O Boca tá frio na competição, Domênico Gá. River vem babando, não pegou ninguém. Como não pegou ninguém? Não pegou ninguém. Pegou o Anderes, pegou o Palestino e pegou o Zamora. E o River vem babando, mas né? O River se classificou na última rodada. Eu vou até falar um negócio com o Mano. Eu até concordaria com o Mano, com o que ele fala, que o time do Boca veio meio frio. Mas você não quer dar o braço. Mas é o seguinte, eu vou... Mas é o seguinte. Se passar pelo Cruzeiro, Boca e River é duas babas. Ah, velho, você tá louco. Outra coisa que eu vou dizer, só pra terminar. Só pra terminar é o seguinte: eu concordo com o Mano. Só pra terminar. Mas o jogo Boca e River, por si só, pode valer até uma tubaína. Ninguém entra fio num jogo Boca e River. Não dá. Se fosse outro adversário, eu concordo com o Mano. Clássico regional. Não tá pegando ninguém. Agora o time tá alerta. É outra coisa. O campeonato é diferente, mas é clássico regional. Hamilton, calma. Não pode passar desapercebido, você falou. Ele é louco. Deixa ele falar. Se passar pelo Cruzeiro, o que vier é baba. Ontem, até antes do jogo, vocês estavam achando que ia perder, que nem classificar. Hoje já acho que vai ser campeão. Acho que é o melhor time do mundo. É de quarta a domingo. É igual Mota também. É quarta a domingo. Calma. Tem que ir, gente. Mas até lá a gente tem que ter um técnico. Porque não dá não, pra sim. passar de chegar na quartas finais sem técnico. Mas me dá uma impressão, Mota. É que se perder, esse negócio de não ter técnico já fica uma desculpa pronta. Ah, perdemos. Ah, também não tinha técnico, não tinha nada. Eu acho que a diretoria tá deixando. Mas eu acho... Exatamente eu... pra não ter um impacto. A não ser que tenha firmado mesmo o contrato com o Sampaoli, o São Paulo vai efetivar o Milton Cruz. Se... Ele não quer. Tiver... Não, se tiver, se ele falasse pro São Paulo, olha, vocês esperem, vai acabar a Copa América, eu vou pro São Paulo, tá assinado, tá lacrado, eu vou. Aí eles vão falar, não, então o Milton fica até a chegada do Sampaoli. E a Copa América se termina nas semifinais da Libertadores. Não, eu acho que segunda-feira tem um técnico no São Paulo. Eu acho. Sampaoli não, se não viesse no Luxemburgo, tinha que vir o Cuca. Cuca? O Cuca ganha 1 milhão por mês, fera. Ah, mas até aí 1 milhão acho a maior bobagem que pode ter o São Paulo. Trazer o Cuca. Não, vamos trazer o Cuca, traz quem quiser. Mas o São Paulo tem que trazer agora. Porque o próximo jogo é só dia 6 de maio. É. Então dá tempo de montar o time, treinar, depois vai perder. O negócio de São Paulo, sabe? É uma bobagem. Você efetivaria o Milton? Não, efetivaria o Milton Cruz, primeiro porque ele não quer, segundo que a própria diretoria de São Paulo não quer. Mas eu traria o treinador agora pra pegar o time. É isso aí. Exatamente. Ô, Milton, quer mandar abraço pra quem? Eu quero mandar abraço pra três caras. Um foi, entrou esse dia aí, mandou um chupa pra mim, inclusive, chama Wendel. Aí votinha morte, até carteirinha. Ah, é? O outro é o Ricardo Félix, é um gaivota morte, tem carteirinha também. Se quiser, eu mando pra vocês por e-mail aí. Não queremos. Obrigado. Faço uma fumando. Não, obrigado. E outro é Ricardinho Gaivotinha também. Tá bom. Vocês já pegaram a sua irmã. Todos. Quero participar do torneio de poker. Ah, tá. O flop tá batido. Pode escolher a carta aí, de 1 a 5. É o número 1. Um. Isso. 6 de ouro. Beleza. Você tem que trazer 6 quilos de alimentos, tá beleza. Bom? No Milton. Lá fica, na H2, no segundo torneio de poker do Fica estado. Na linha que o Bar vai falar com você agora. Um abraço. Beleza, obrigado. Segura aí. Tchau. É isso aí. Seu Estádio 97 pela Energia 97 e esse é o momento sem parar do Estádio 97, minha gente. São 3 ouvintes na sequência, é rapidinho, jogo rápido, é pai e bola. Papum. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. É sem parar em todo lugar. A gente vai partir para mais um ouvinte. Só acabar de explicar direitinho pro ouvinte como é que vai fazer para ele vir aqui, né? Uhum. Pra participar do torneio de pôquer. É, que é o dia segundo 15 deles. De maio. 15 de maio, né, Martinho? No H2. Então, tá bom. Segundo torneio de pôquer. Muita gente querendo participar, viu? Mais um ouvinte, a gente vai. Claro que também, né? O Estádio 97 vem em nome de Perfect Brasil. Seu carro perfeito. É, seu carro com suspensão Perfect, hein? Ô, Domênico Gato, opinião rapidinha. Ó, Barcelona ou Bayern de Munique? A gente não falou sobre isso. A gente não falou sobre isso. É, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E Real e Juventus, as finais. O que você acha, mano? Rapidinho. Eu acho que passa o Real e acho que do outro lado passa o Bayern. Bom, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá para mais uma ligação. São 3 ouvintes na sequência. Vamos lá. Já tá, Bá? Alô? Quem fala? Leandro Domingo. Ô, Leandro, tudo bom? Leandro, do que é o nome completo? Vamos lá. Leandro Ferreira. Leandro Ferreira, só isso? Só isso mesmo. Leandro Ferreira. Quantos anos você tem, Leandro? 3.5. 3.5, 35. Ah, 3.5, RG. Hoje, sexta? É. Legal ou não? Como diz o velho ditado, né? O que acontece? Qual que é o problema? Em casa de ferreira, espeto de pau, né? Sensacional! Ah, o RG voltou! O RG voltou! Sensacional! Se der outra risada dessa, eu vou enfiar a mão no seu corpo. Tô homenageando você, pô! Vai homenagear na casa do... Olha, não, RG. E qual que é o bairro aí, ó? Aqui é o Mofoal, Domênico. Você tá no Viva Voz, amigo? Tá ruim a ligação. Se tiver no Viva Voz, tira do Viva Voz. Então eu vou tirar do Viva. Ah, tá bom. É, porque o Viva Voz fica ruim, gente. Explica direitinho qual que é o bairro aí, porque a gente... É morta a voz. Pega em Poá. Poá é nós, mas eu não morei em Poá, eu morei ali do lado, em Itaquá. Ah, Itaquá. Ixi, morou mal pra cacete também. Nossa, ele deve morar bem mal. Tá falando mal, pô. Mano, Poá é zoado. Morou mal demais, hein? Itaquá é ruim. E Poá é bom. Poá é legal pra cacete. Não, oportuno. Não, ó. Poá. Peraí. Melhor índice de educação do Alto Tietê, pô. Ah, não sabe ouvir lá. Quem disse isso? Né? Vários tipos já. É. Poá. É zoado, né? A casa zoado, de mano. Campo de quem é de Itaquera. Ah, é? Casa de campo? É verdade. Então tá bom. Ô, Leandro, e o time que você torce? Você não curtiu a piada não, mano? É nós, Domênico, é palestra campeão paulista de 2015, velho. É nóis, é nóis. Tamo nojento, tamo nojento. Tamo nojento, sim. Ah, eu porcada freguês. Poá é um dos melhores lugares pra se morar. É, eu tô falando pra você que é, pô. Lá é tão longe que tem fuso horário, rapaz. Se liga. Poá. Iria com o maior prazer, porque eu sou do povo. Tá? É. Domênico, fiquei sabendo agora que o Valdívia não vai jogar. Não te perguntei. Devolveram porcaria. 20 mil ingressos já, não, né? Mas não te perguntei nada. Torcida modinha. Não te perguntei nada pra você, tá? Você fica na sua aí. Tá? Vai jogar com o Robinho lá, a gente dispensou o Robinho. Azedão. A gente não, Santos. Vai lá, domingo, vai lá ver como é que é um estádio bonito. Eu só vou em estádio que já teve mundial. E vai ver como é que é torcida também. Vai lá ver o que é modernidade. Que tem modernidade, né, seu trouxa? Isso, você que é um trouxa. O cara embora em Poá quer falar de modernidade. Qual que ele tem o problema de bola? Vai morar na arena lá do Palmeiras, tem, melhor que a sua casa. Deixa eu perguntar, Poá tem internet, não? Poá não tem nem... Mas que porra, tá de escada. Tem metrô. Estou de sacanagem com o Leandro. Já assistiu o Walking Dead, quando você chega na cidade? O cara falar mal de Itaquá? É, sabe quando você chega no vilarejo do Walking Dead? É igual a Poá, não tem ninguém na rua, um monte de gente morta. Poá nem o mosquito da dengue chegou lá, velho. Mano, Poá ou Taboão das Trevas? Ah, eu gosto dos dois, cara. Moraria fácil nos dois. Poá nem tem que ter que a água não fica parada, ela seca, o mosquito não chega lá. Azedão, Azedão. Oi. Poá. Ah, por que Azedão? Eu sou tranquilo. Um monte de gente morta. É, na Walking rua, Dead. Você chega lá, tá o Rick com a arma e pô, isso. Tá jogando, segue o Rick. Pô, já tem até McDonald's, pô. Nossa, velho. Deve ter sido um agora, evento, né? O prefeito foi o primeiro do delivery. Eu não dizia o assunto, não, hein, ó. Os caras tiraram o corda, velho. O prefeito foi o primeiro a entrar no delivery. Ô, Mota, você chegou, você assistia o Bem Amado? Sim. Você lembra, RG, quando o Dorico Paraguaçu foi inaugurar o cemitério que ninguém morria? Demorava pra cacete pra mim. Aí ele contratou o Zé Cadeado pra matar alguém, lembra? É igual o Poá. Ô, velhinho. Fala comigo. Você é da turma do Fica Valdívia ou você é da turma do Valdívia? Valeu, velho. Não, eu sou da turma do Fica Valdívia, apesar de da grande maioria quer que saia, eu sou da turma do Fica. Infelizmente, parece que não vai jogar de novo, né? Não vai honrar os 700 mil por mês. Ainda bem que você falou de novo, né? Não, não é isso tudo não, Leandro. Fala a verdade, 400 conto por mês. É bastante, mano. 400 conto por mês. Não chega nos 700, não. É 400 conto por mês pra não fazer nada, falar a verdade. Mas pelo amor de Deus, cara, dá até raiva. Eu sou da firma dos que querem que fica, mas dá raiva demais dele, cara. Pelo amor de Deus. Os que não fica tem razão também, né? Aí não dá mais, viu? Ô, Jojo. O que você acha que acontece, hein, vó? Fala, GP. O que você acha que acontece, vó? O que acontece é que ano passado, né? Saía ele, entrava o Mendilesma, o Slip. É, esse ano mudou. É até bom. Porque agora, viu, o Oswaldo Siqueira não vai ter dúvida. Vai jogar o Gabriel Arocha. Cala a boca, vocês não sabem o que o cara tá falando. É pra eu calar a boca? Ele tá falando aqui da região do Higienópolis, velho. Não é pra falar. Fala sua aí, vai falar pro aí. Vai jogar o Gabriel Arocha, o Rabinho, o Cleiton Siqueira, Cleiton Siqueira? Que Cleiton Siqueira? Cleiton Xavier, vovó. Cleiton Xavier, o Dodô e o... Que Dodô? Eu não vou jogar. Não, o Dodô, que veio do... É Dudu. Dudu. É Dudu, velho. Os bichos do sul lá. A esclerose tá pegando forte. Bicha do sul. Aí... Na sua eu trouxa. Aí vai jogar no ataque o Ralf Marques. Sua velha trouxa. É isso mesmo. Ô, Leandro. Ralf? Fala aí, Dudu. Ralf Marques. Você tá gostando desse time novo aí? O que você tá achando? Cara, tá... Eu acho que já tem informação, né? Mas tá... Tá bom, cara, tá engrenando. Acho que uma mudancinha ou outra, um 9 lá principalmente, acho que o Rafael Marques tá representando, tá fazendo gol em todo jogo, mas não é o 9 que a Sociedade Esportiva Palmeiras merece, né, cara? Eu acho que um 9 era essencial pra esse time no momento. No fundo, o Rafael Marques, ele não é um 9, no fundo ele tá jogando no Palmeiras de ponta direita, ele tá jogando de ponta direita. Ele sempre jogou bem assim. Ó, até o Rudy tava comentando... O Michael Leite é um falso jogador. É, velho, o Michael Leite é uma mentira, vovó. Falso de tudo. O que acontece é o seguinte, o Palmeiras joga com um homem de referência e três ali atrás desse cara. Ele é o cara da ponta direita, Dudu na esquerda e o Valdívia... Amigo, abaixa o seu volume do seu rádio, senão fica dando eco. Ele só faz gol assim, viu, contra as meninas, foi assim, os dois? Foi no chicote, né? Foi uma bola levantada na grande área e o chicotada, a chicotada ali. Agora, ele vem, ele começa a entrar bem por aquele lado ali do campo, no ataque, né? Do lado direito do gramado. Ele vem entrando diagonal. E outra coisa, Domênico, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Ele aparece como um homem surpresa na área. Exatamente. Sempre. Principalmente por ele ser alto e cabeça. O Gambá, mesmo ele entrou. Gambá, o teu butico aí, ô. Série B. No gol contra os lixos da Itaquera, ele entrou com... Lixo é a tua família toda, aí você sobe de respeito. Aí é falta de respeito. Tá, lixo é a tua família inteira, seu escroto. Não precisa brincar, não é assim. Então, o Rafael Marques... Quer mandar abraço pra quem? Não, só uma coisinha, não. O Rafa elimina, depois você fala por Deus, tchau, manda um abraço, seu Mané. Não, vacilão. Não, Dodô, tem que saber brincar, não é? Assiste mais domingo. Senta no sofazinho e assiste mais domingo. Tá certo. Ô, Leandro, você quer ficar... Tá tudo fechado, não adianta você ficar gritando, aí tá muita bagunça. O ouvinte liga e tem que ter a prioridade de falar. Vocês não estão deixando ele falar. Leandro, obrigado, Domênico. Mande o seu abraço para quem você quiser a partir de agora. Vamos lá. Valeu, manda um abraço para vocês aí, cara. Satisfação em falar novamente com vocês. Um abraço pro pessoal da Portes lá. Domingo a gente vai estar fazendo uma festa imensa lá, se Deus quiser, e sair com uma vitória, mais uma vitória para representar na arena em cima do Sardinhas lá da Baixada. E vamos... Vamos ser campeão. Tá, eu amo ela pra mandar um beijo e um amo ela pra minha esposa Fernanda lá que tá esperando eu em casa, eu acho. Ela vai ficar esperando você e o cartão. Ela e o cartão. Eu acho, lá. Tem dois esperando ele lá. Ela e um cara. Olha, eu vou esmurrar esse cara. Hein? Alô, valeu, Domênico. Abraço, tudo bom. Falou, tchau. Pois é, esse foi aí o Momento Sem Parar, nessa santa ajuda do dia a dia. Pra economizar tempo, facilitar os pagamentos, não é verdade? O Sem Parar vem com uma baita novidade. Agora... Com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão, não. Você para, o frentista vem, abastece, você vai, ó, puxa o carro, vai embora, RG. Legal pra caramba. É, legal, meu. Muito bom. Quer saber onde tem os postos Shell aí com o Sem Parar? Então, olha, é fácil. Baixe o app Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar, meus amigos, em todo lugar. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Benjamin agora com um recado importante do Grupo S, Benjinha. Vamos lá. Olha só, o Dodozito. Isso é pra você, hein, Dodô? Manda bem aí. É pra você, amigo. Você quer mais qualidade de vida, então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante e ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É, amigo, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então, olha, não perca tempo. O lançamento será neste domingo, mais conhecido como depois de amanhã. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, churrascaria, churrasqueira, quer dizer, e muito mais churrascaria. Pode ser também, né? Pode ser, dependendo. Pode. Se tiver uns vizinhos ali... Então, vira uma churrascaria. Eu, por exemplo, quando é comigo, vira churrascaria. Vira, então, visite o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's. Se você preferir, ligue agora mesmo. Liga lá e fala, pô, ouviu o Benja falar lá no Estado 97? Como é que é, hein? 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser, então não perca tempo, amigo. Nesse domingo, lá na Casa Verde. É, Ser Dodozito! Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida! Olha só, esse ano. Vocês sabem aí que o Dia das Mães será no dia 10 de maio, geralmente o segundo domingo do mês de maio, não é verdade? Só que para nós do Estádio 97, o Dia das Mães vai cair na sexta-feira, que é o dia 8 de maio, ou seja, dois dias antes. É a promoção Estádio 97 que te pariu e é muito legal. Olha, se sua mãe gosta de futebol, você tem uma mamãe aí que é muito ligada no futebol, assiste, fanática, né? Que fica assistindo aos jogos aí. Sabe falar, né, bem, discutir. Isso, fala bem, sabe, discute, tem argumentos. Exatamente. Então faz o seguinte, você vai postar um vídeo da sua mãe lá no Instagram, defendendo o time dela de coração, tá bom? Faça um vídeo da sua mamãe agora, coloque a hashtag também, hashtag Estádio 97 que te pariu. Hashtag estádio 97 que te pariu, tá bom? Viu, Dodô? Mas no a mamãe dia... também não precisa esperar o filho. Vai você mesmo, grava, é, manda tá, pra pode gente. Ser a mãe, pode é, ser tá a mãe. Tá cheio de mãe de filho pequenininho, é, né, Motinha? É, que ouve a gente. Porque tem um monte de mamãe também. Quantas já ligaram que, aqui? Que já tem celular, já sabe mexer, já exatamente. Sabe mandar um vídeo, já postar o vídeo. Ela pode mandar. Pode ser uma mãe nova, não pode ser uma mãezinha novinha pode também. Qualquer mamãe. Qualquer mamãe. Você vai gravar? Qualquer não, mamãe. Eu perguntei, vai... eu fiquei na dúvida. Porque eles empregaram. Ah, você vai gravar quem? A Riri, ela é. Bequinha. Ela gosta de futebol? Olha aí, Benjamin. Bequinha. Gosta de futebol ou não? Falando da Bequinha. Não falei quem? Falei a Riri. Bequinha, eu vou falar olha, quem é. Ele tá olha, falando, olha, ele falou. Falando. Se ele falar, se ele falar, eu quero olha, ver, eu quero olha. Ver. Se machos. Ele é homem... Oh, você tá perto da porta, pode falar. Não, eu quero ver se ele é homem... Seja homem, pelo menos sexta-feira. Quero ver... Aqui, não vai não, deixar. O mano segura aqui a branca. Não, não precisa ser agora. Eu quero ver se ele é homem de repetir. De falar o quê? Que ele fala de novo da minha mãe, fala como ele falou. Não, mas fala mãe. O quê? Eu... Bequinha, fala não, de novo pra você ver o que eu vou fazer com você. Se tá errado, eu chamo ela de Bebeck. Olha... Bebeck. Eu não falei Bebeck. Diferente, é Bebeck. Eu não falei Bebeck. Não é a mesma coisa. Aguarde. Você falou Bequinha. Aguarde. De que eu vou não, fazer com você. Não, vai gravar o programa, você sabe que você acha que eu tô brincando? Não, não, ele tá brincando. Isso, vai violência, falar da minha mãe, você vai ver que eu brincando. Com você. Violência com o senhor de 120 anos. Mas olha aqui, isso tudo é uma brincadeira. O Rudy não tem 120, você vai ver que eu faço com você. Então, vai ficar um mês sem fazer imitação. Exato. Olha, então faz assim, dia 8, cinco mães. Cinco. Uma de cada clube de São Paulo. Sim. Uma mamãe corintiana. Uma mãe São Paulina. Uma mãe palmeirense. Uma mãe santista. E uma mãe lusitana, será que tem? Tem, não sei. Se não é, tiver, é, tem. Não, não tem, não tem. Será que teremos. Não é. Temos, velho? Tem que incentivar não, sua mãe, tem aquela. Tem. Sempre a portuguesa tem. De bigode e tal, vai vir bom, aqui. Sempre tem. Teremos as mamães. Teremos as mamães aqui defender. Minha mãe viria, viu? Fácil. Ah, dona Jamila. Fácil. Fácil. E fala bem. Defendeu São Paulo. E minha mãe vem aqui de São Paulo. É São Paulina, dona Jamila? São Paulina. Sua mãe é São Paulina, Domênico. Sua mãe é São Paulina, Domênico. Não. Se os senhores quiserem, ligo pra ela agora e ela não liga, abre. Liga, fala, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, bate na sua mãe, sua mãe fala não, não, não preciso, vocês perguntam pra ela, não precisa eu falar. A minha sogra é palmeirense. Olha, eu já tive o prazer, eu já tive o prazer de conhecer a sua família toda no resort. Sua mãe é palmeirense demais, mano. Toda a sua família e por, eu fiquei impressionado, porque eu falei, a família inteira é palestra, só ele e o seu Chico. Colete Chico. Ah, irmã não, dele é São Paulino. Só ele e seu Chico. Não, não, só ele e seu Chico são palmeirense. Não. O resto é São Paulino. Tem um sobrinho também, tudo palmeirense. Não. O cunhado dele é palmeirense. Minha mãe torce pro Verdão. Verdão? Torce, Domênio. Torce pro Verdão. Torce pro Verdão. Impressionante o caso do radialista que batia na banha. Quando acabou o jogo contra o Coisa, ela me ligou gritando. Você tá louco? Vocês estão por fora. Você que é filho, incentiva a sua mãe a fazer o vídeo pra mandar pra gente pra poder participar, pra ganhar presente. Exatamente, vai ser muito legal. Vai ser legal. Mas é o seguinte, a data limite pra você postar os vídeos pra gente vai ser no dia 5. 3 dias antes delas estarem aqui. 5 de maio é o, dia, é, o limite é o aí pra você postar, tá bom? Então não esqueça também de colocar hashtag estádio97 que te pariu. Hashtag estádio97 que te pariu. Hashtag é aquele joguinho da velha. Tá o mais popular joguinho da velha. Pra gente poder achar o vídeo. É buraco, exatamente. Né, o joguinho da velha. Tá certo, meus amigos? Buraco. Vamos agora, em nome aqui, deixa eu ver aqui, de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Vamos ler algumas mensagens que chegaram pelo aplicativo também, né? Deixa eu ver que chegou aqui um monte de mensagem. Bem ó. Violência, hein, Domingo? Toma tendência no que você vai ler, hein? Como assim? Filtra aí. Toma tendência. Já tá bastante complicado hoje. Você viu que você vai lendo a torta à direita e a confusão acaba dando que dá. Merda, é. Vocês querem que vai mensagem só tranquila. Isso, sem ofender ninguém. Hoje é sexta-feira. Deixa eu ver aqui. O William Tricolor. Gostava muito quando vocês mesclavam músicas e futebol. Abraço a todos. Chupa, mano. O que eu falei pra vocês de começar o programa hoje? O que eu falei? Seja honesto. Se quiser ouvir música, você outra rádio. O que eu falei antes de começar o programa? Só um minuto, só um minuto. Vai ouvir pra lá. Mas o que eu falei pra você hoje? Falou pra pôr, mas não tem... Que hora que eu ia pôr a música aqui? Pô de música. Quer música, ouvir outra rádio. Sem parar. Aqui é o final do campeonato. Tem o Juninho, pelo menos entrou. Não teve jeito, gente. Mas já foi. Já tem muita coisa. Entendeu? Domingo tem final de campeonato, gente. Não, colocar a música. Mas então, domingo, ao final, segunda a gente vai fazer o programa amanhã? Não, mas segunda que é o legal. O que você quer falar hoje do quê? 500 vezes o Valdívia vai jogar no Vai? Vai jogar. Tem mais assunto. Mas ainda é Eduardo Ferro. Futebol e música, diversão, entretenimento. Negativo. Alto astral. Eduardo Ferro. E com fé, será ferido. Alô, Dodô e Rude. Como é que serão nossas vossas comemorações pelo título? Eu já encomendei 4 barris de chope a serem consumidos já nesse domingo. Olha, Eduardo. Eduardo, deixa eu falar pra Eduardo. Vai sobrar, hein, velho. Eduardo, por que você tá torcendo contra? Eu não. Você tá santista? Eu não torço pra ninguém, velho. Ai, Portuguinha. Eu torço pelo Boca Juniors e pela Portuguesa. Ah, que mentiroso. Eu quero que já vão pro inferno. Não, senhor. Não, senhor. Do jeito que o senhor falou, aí tá todo santistinho, senhor. É isso? Santistinha. Não, senhor. Boca Juniors. Eu não gosto de prepotência. Boca Juniors. Portuguesa. Portuguesa. Atlético Mineiro. Inter. É um coitado, é um coitado. Portuga, vamos saber quem vai ganhar. Portuga, quem que será o campeão? Já falou que vai ser. Deixa ele falar de novo. Falou seco agora e agora. E agora, seco, Portuga, e agora seco. Ele carimbou. Não, ele falou seco. Palmeiras, ele falou seco. Palmeiras. Eu não tô torcendo pra ninguém. Não, mas Portuga, quem na sua visão... Não, né? Muda, não muda. Jornalista. Oráculo de Ururu. Fale agora ou cara se para ser. Carão de Ururu. Já que eu fui citado, vou te mostrar. É o seguinte, eu quero dizer assim, quando o Atlético Mineiro tinha 3 derrotas na Taça Libertadores nesse programa, todo mundo aqui... Não, calma, eu vou me defender primeiro. Não sei se todo mundo aqui é Atlético, tá fora, eu falei que ia classificar. Faz na dentro. O Ruth também falou, verdade, E eu acertei essa. Então, de novo, vou acertar novamente. Você vai acertar na hora. Mas antes de falar isso... Isso é ser prepotente. Não. Mas eu acertei, pô. Antes de você acertar... Antes de você acertar novamente, quem que o San Lorenzo pega na próxima fase, o Portuga da Libertadores? São Lourenço está fora. Ah, ué, mas você falou que ia classificar? Roubaram o São Lourenço. Quem vai ser campeão do quê? Não, tá. Palmeiras e Santos. Palmeiras, que seco. Quem será o novo campeão... Grava aí, Bá. Palmeiras ou Santos? Vai dar Ituano. Quem vai... Não, ao final do segundo jogo... Não gagueja. Não vou gaguejar. Ao final do segundo jogo, o Santos será o campeão paulista de 2015. Sim. Parabéns, Palmeiras, campeão paulista! Agora, se for esse Vilela, que é um bundão que tá filmando isso aqui, vai ter que colocar... É isso, Vilela! Tá certo? Quero dizer aos senhores o Marcelo Feitosa... Eu quero dizer pro ouvinte, o Eduardo Ferro aí... Eduardo, calma. Calma que não ganhamos nada, tem mais 2 jogos. Ah, agora sim. Não, eu ia falar, vocês não deixam. Não deixa, eu não sei o que o Rudy vai falar. Ele falou o Dodô e o Rudy. Depois eu quero saber o Rudy. Eu acho que calma. Tem uns times do Santos que é difícil. Faz tempo que nós não ganhamos do Santos. É um time difícil, mas o Palmeiras tem chance de ganhar. Agora, já ganhou? Não, calma. Não disse comigo, já ganhou. Pode falar. 50-50. Agora, é o seguinte, se o Robinho não jogar, eu acho que o Palmeiras é um pouco mais favorito. Se o Robinho não jogar? Se o Robinho não jogar. Mas eu acho que é 50-50 aí vai ser bem difícil. Vocês acham? A minha opinião é o seguinte. A minha opinião do. Só uma coisa rapidinho. A minha opinião é o seguinte. Baseado numa coisa. O Santos, dentro da Vila Belmiro. Você não começa a explicar, mano. Não, eu tenho que explicar. A opinião é explicar por quê. Que o Santos dentro da Vila Belmiro é muito forte. Mesmo sem o Robinho. Mas o jogo é o primeiro aqui. É muito forte. Não, mas não tem nada a ver. O Santos na Vila Belmiro é muito forte. Por isso que eu acho que ele vai ser campeão. É, então, se o Palmeiras ganhar de 2-0 aqui, mas você não pode fazer 3? Peraí, mas se o Palmeiras fizer o que fez com o São Paulo, por exemplo, no primeiro jogo, acabou o jogo. Esse argumento, o seu argumento vai por água abaixo. Se o Palmeiras ganhar de 2-0 e o Santos, que é muito forte, ganhou de 1-0, lá ganhou, ele perde o campeonato. RG, por favor, existe favorito pra esse primeiro jogo? Primeiro, dizer que com relação à torcida, esquece. Esse papo de que torcida pesa para time grande. Não existe. Isso, desculpa, mas não tem essa. Se pesasse, o Palmeiras não ganhava do Corinthians lá. Não tem. Santos perdeu o título na Vila, com casa cheia. Corinthians já perdeu o título na Vila, no campo dele com casa cheia. Esse negócio mas o que muda. Não é garantia. O que muda é o astral, né? O astral da festa, o glamour do jogo pro torcedor, pro time que tem a torcida a favor. E pode jogar contra também. Agora, para um time grande rival encarar a torcida. Pelo amor de Deus. Eu discordo. Não existe uma lógica. Aí tudo bem, não há uma lógica. Não é porque joga em casa que vai ganhar. Se tivesse lógica, todo time seria campeão. Mas que eu acho que domingo, no primeiro jogo, o Palmeiras tem um favoritismo por isso. Você acha que tem favoritismo? Eu acho que tem, eu acho que é o seguinte. É o estádio novo. Eu acho que tem também. É o estádio novo. 55-45, é isso? Ah, não sei te falar número. Do mesmo jeito que eu acho o seguinte. Palmeiras precisa mais desse jogo. Eu acho que se o Palmeiras... Não. Não é à toa. Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras é um estádio novo. A torcida tá empolgada com o estádio, o momento. Mas não ganha jogo isso, hein? Eu não falei que ganha, mas ajuda. Favoritismo. Um pequeno favoritismo. Do mesmo jeito, eu vou te falar, eu acho que quando você decide em casa, também você leva um certo favoritismo. Se o Santos jogar domingo por um empate... Ou a Vila cheia. Cara, eu acho que dificilmente, pô, É difícil bater o Santos na Vila. Eu acho que é difícil bater o Santos na Vila Belmiro. Prova disso, por isso que os jogadores do Santos foram os jogadores que pediram pro presidente que jogasse na Vila. Então, na sua opinião, existe um favoritismo para esse jogo para o Palmeiras e no segundo para o Santos? Agora, depende do resultado de domingo. Ou não? Se o Palmeiras faz 2-0, aí o favoritismo do outro lado, como é que fica? Não, acho que o Palmeiras é campeão paulista. 2-0? Eu acho que se Vila? Eu acho 2-0, eu não acredito. Agora, posso dar a minha opinião? Um empate, uma derrota de 1-0, tá. Aí eu acho que Santos, dificilmente o Santos não perde o título. Então, sobre o que você perguntou, volto a repetir o que eu disse no início do programa. Se o Robinho jogar, será uma situação, é uma condição diferente. Acredito que o Santos tenha condições de fazer um bom resultado aqui em São Paulo. A gente pensa igual, né? Eu acho que... Se o Robinho jogar, o Santos não tem favoritismo ou o Santos é? Ou não. O favoritismo, Domênico, ele é dividido 50... Não, porque não dá pra... Eu tenho essa opinião. Eu só digo que o Santos tem condições de igualar um pouquinho mais jogando fora com o Robinho. Se não, não. Se não, é complicado. Aí vai, talvez faça aquele jogo amarrado de pra levar... poder empatar. De levar um resultado, por exemplo, de empate pra Vila. Né? Tá. Agora, se tem um Robinho legal, em forma, o DNA do Santos não é time de fazer esse tipo de jogo. Talvez o Palmeiras possa tirar proveito de uma situação dessa. Por isso que é difícil você apostar num resultado. E aí eu vou nessa linha. O time, não é o Palmeiras, o time que tomar 2 ou 3 gols no primeiro jogo, aí eu acho... Você acha que é verdade? O nervosismo entra. Se o Santos tomar 2 ou 3 aqui do Palmeiras... 2 ou 3 não. 2-1, 3-0. 2-0 eu acho que dá pra reverter. Acima de 2-0... Acima de 2-0. Assim como se o Santos fizer 2-0, Regis. Só 2. Não, 2-0 ou mais, eu acho que não reverte. Não, acho que se fizer 2-0, qual a dificuldade? Se o Palmeiras fizer 2-0 no Palestra, qual é a dificuldade do Santos fazer 2-0 na Vila no jogo dos pênaltis? Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, cara. Sinceramente. Entendendo futebol. Eu peço como por tudo. Eu não fiz nenhuma. Agora, 3-0, aí é outra coisa. Sabe por quê? Acho que já teve. É outro jogo. Sabe por quê? 3-1, eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê? Pela condição de igualdade. Se você toma 2-0. É muito igual, né? Se você toma 2-0 num azar qualquer de um time menor, de expressão menor, e que na empolgação fez 2-0 e você leva esse jogo tipo pra sua Porto casa... Tipo Porto e Bayern, né, RG? Você tem uma condição de reverter. Se não, agora, se nós estamos estabelecendo aqui que existe uma condição de força de igualdade, eu acho difícil. É a minha opinião. Mas, RG, o Santos na Vila, eu acho que mesmo perdendo de 3 é muito forte. Eu também acho. 2-0 é difícil, é difícil. Mas não é impossível, não. 2-0 é um estado perigoso. O impossível não existe, mas é difícil. Claro que é verdade. E se o Santos ganhar de 1-0? E vou falar mais uma coisa. Se o Santos ganhar de 1-0 aqui, nada impede o Palmeiras fazer 1-0 lá também. Eu acho muito equilibrado. Então, gente, 2-0, 1-0, pra qualquer lado. Se o Palmeiras perder, quer dizer, de 1-0 pro Santos aqui no domingo, que pode acontecer, o Palmeiras não tá morto. Mas eu acho que ele faz muita falta pro Santos. Eu sei, mano. Mas se o Santos ganhar aqui de 1-0, o Palmeiras tem condição de ir lá e fazer 1-0 também. Mas, Portugal, 1-0 vai estar aberto tanto pro Palmeiras quanto pro... Eu estou falando num placar acima e tal. Aí muda. Estou falando num placar acima de 2. O Robinho joga também, você acha? Acabei de saber que sim. Eu acho que joga. Não, o Valdívia não joga mais, né? Não joga esse domingo. Tá dizendo aqui que disse, não. O Valdívia diz no Twitter dele que joga. Não, aquele é de 2011. Me mandaram que o Robinho joga agora. É informação boa. Pegaram o tweet antigo dele e deram RT. Acho que o time do Palmeiras vai ser praticamente o mesmo que enfrentou o Corinthians, com exceção que vai entrar o Terminou, Cleiton, né? O que terminou. Eu não lembro... Ele tirou o Valdívia e entrou o Cleiton Xavier, né? Com exceção se jogar, não sei, o Zé Roberto não falaram nada. Não, RG. Ele tirou... O Zé Roberto joga ou não joga? O Zé Roberto não sabe ainda. Ele tirou... Se o Zé Roberto jogar, ele vai jogar o Zé Roberto. Se não, joga de novo o Elton lá, eles vão improvisar. Sim, mas o Cleiton entrou no lugar do Lucas. O Valdívia saiu depois e entrou o Kelvin. Mas saiu o Valdívia. Mas eu acho que joga o Cleiton no lugar do Valdívia. Mas também é um cara que não tá com ritmo pra jogar o jogo inteiro também, o Cleiton é bom. É bom. Olha, quero dizer para os senhores o seguinte, vou ler mais uma mensagem do Marcelo Feitosa, que ligou aqui. Boa noite, é boa essa aqui, hein? Boa noite, amigões. Poá é tão perigoso, mas tão perigoso, que os passarinhos da manhã cantam Racionais. Curti, mano, é nóis. Colibri cantando. Você sabe? Caramba, você podia colocar um Racionais aí, não tem? Nego Drama, não tem? Deve ter, tipo, Racionais. Capítulo 4, versículo 3. Benjamin, TV e Fama. Deixa eu ver aqui. Você tá bravo comigo, irmão? Você sabe o que, que significa poá, Rudy? O que, que é poá em tupi-guarani? O Modena mandou a piada aqui, já perdi já, mano. Já perdi. O que significa? Modena, Poá em tupi-guarani. O Modena é um gênio. É. Povo feio. Isso é o Modena. É. Homem na estrada. Todo sabe quem é o Modena. Ao som de O Homem na Estrada. A base é do Tim Maia. Exatamente. Moda odeio o Modena. Estádio 97 vem em nome de Benegripe, meus amigos. É gripe. Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E o Benjamin agora vai falar aqui de Valetão Pneus. É isso aí, amigão. Se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, já sabe onde é. Aonde é, né? A sua melhor opção é o quê? É o Valetão Pneus. Então aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Olha só, você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu pro seu carro, né? Não? E agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. É isso mesmo, o quarto pneu é grátis. E ainda tem mais, só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. É só acessar pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Hoje eu vou falar da loja de... Vamos escolher uma aqui? A loja da Casa Verde, Dudu. Aí é legal, Casa Verde, Avenida, né? Ordem e Progresso, número 1065, na Casa Verde. Anota o telefone aí do Valetão Pneus, lá da Casa Verde. 3965-4565. 3965-4565. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança, revendedor oficial Pirelli, Dodô. Como a voz do Mano Brown mudou. Esse aqui é acho que talvez o primeiro hit de sucesso dos caras, né? Ó. Nem eu me reconheço. Depois ele tomou hormônio. Verdade. Ele tá fortão, né? Curtiu, mano? Sai fora, irmão. Igual bombado. Benjamin, que é amiguinho dele. É. Amigo não. Vamos a mais ouvintes? No 3284-7097? Vamos lá? Bora. Vamos lá. Ó, as grupas tocando aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Kleber. Weber? Kleber. Ô, Kleber, tudo bem, Kleber? Tudo bem, vocês? Por caiu? Kleber do quê? Por quê? Por quê? Kleber Pinheiro Nascimento. Kleber Pinheiro Nascimento. E quantos anos, Kleber? 3.5, RG. Hoje? É. Se nome desse cara me lembra uma discussão que teve, rapaz. É mesmo? Que discussão? RG, peraí, segura a piada aí rapidinho. Lá do meu vizinho. A gente vai filmar. Piada. Que porra é essa? Ah, olha o RG! Aí, dá um burro nesse trouxa aí. Silêncio, que o RG vai salvar. Olha, a discussão foi o marido e a mulher. Já deu pra escutar lá de casa. Ah, que é isso? Marido insistindo pra porra da mulher botar a caixa dentro do armário. Ah, como é que foi? E a mulher falava, eu já falei pra você, não Kleber a caixa aí. Ah, não! Sensacional! Ah, não! Sem violência! Não, sensacional! RG voltou! Sensacional! O RG voltou! Faz aí, Casalberto. Kleber, qual que é o bairro aí? Ah, o bairro vai ser fácil aí, o Dom Benjamin vai saber. Deixa eu ver. Capão Redondo. Ah, Zona Sul. Espera dos Racionais aí, ó. Você ligou da hora. A música invocou, né? Verdade. Invocou. E qual que é o time aí, brother? Primeiramente, chupa, mano! Ih, aí, ó. Inferno. Mas é um chupa verde. Chupa, mano, é São Paulino. Ah, chupa tricolor. Vai se lascar, vai colher a mora, rapaz. Pra isso você falou do Capão, manda um abraço pro meu amigo do Bronx, que me mandou a camisa da Vila Fundão. Nossa. Muito legal. Caramba. Eu tenho o boné, mano. Você fica falando mal de... Viu, Rudy? Você que fica falando mal de Poá? Capão, Poá perto de Capão é Beverly Hills. Eu tenho um boné do Vila Fundão, eu ganhei de um cara que foi no meu show. Quero eu ver se você fala isso lá. Vocês perdem a noção quando vocês fazem esse negócio de bairro, gente. Não, quem tá falando é o Rude. Eu tô só defendendo ele. Tem que respeitar todo mundo, meu. Eu não falei nada. Você falou por igual. Ai, ai. Não é por então, não. Não, não é por então, não. Não é todo mundo que... Deixa ele querer aloprar os caras aí, ó. Agora você tá criticando os moleques. Não, não tô criticando, mas é que você fala de bairro, parece que você tá... Ah, porque falou do merecendo, não, de todos, cara. Não é todo mundo que deu a sorte de nascer num bairro aqui. Os caras tão na luta também, velho. Nossa, é. Olha o Benjamin agora dá a lição. Fazendo uma média, nossa senhora. Quando é humano, fazendo fala média, que o humano não vai ser candidato. Não, tô igualzinho. Ah, então você não. Medinha, eu não fazendo uma medinha. Quando os caras falam que a Vila Maria só tem caminhão e cachorro, eu não falei. Eu não falei pra você falar. Quer zoar, zoa. Pode zoar. O humano defendido da Vila Maria. O cara zoa e ele aguenta as consequências. Não, pode zoar, zoa. Deixa ele aguentar essa trouxa. Vai te catar, trouxa. Você acha que o Mota foi feliz? Extremamente infeliz. Mas zoa aí, Mota, zoa aí, Vieira. Mas não foi eu que zoei. Eu tô respeitando, Mota é complicado, velho. E você não tem moral pra ficar dando moral no cara. Eu não tô dando moral, não. Eu não zoo. Zoa bairro. Você pode usar tudo. Eu não. Não, eu gosto de usar tudo. Zoar bairro, zoar. Pega o jogo. Condição de zoar, não. Agora zoa aí, Mota. Mas vai lá, você que gosta de dar lição de moral. Agora você jogou todos os ouvintes contra o Mota. Não, Mota, zoa aí, Mota. Contra mim, não. Pô, isso é sacanagem, velho. Eu tô defendendo você quando ele fica dando lição de... Falando que você tá dando lição de moral. Zoa aí, Mota. Aí. Mas e o cara aí, velho? Alguém vai zoar o Capão aí? Foi. Foi o Vieira que falou o Mota. Foi o Mota. Alguém vai zoar o Capão mesmo, mano, né? É, quem tá zoando o Capão aí? O Vieira. Ninguém zoa, velho. Nós somos tudo Capão aqui, velho. O mano lá da ponta. O Vieira que pipoqueiro, velho. Zoa aí, velho. Mas não fui eu que zoei, foi o Mota, velho. O mano playboy lá da ponta. Capão. Já tá te zoando, trouxa. É, você falou um monte do bairro dos caras, Mota, agora você não tá segurando a bronca, velho. Mano. O Benjamin tá te dando a toca. Eu aqui. Não gosto do Capão, não conheço nem graças. Ah, agora, se o cara você não precisa gostar. Não, para. Pode falar, se você não conhece, você não pode falar que não gosta. Kleber, só um minuto. Vamos respeitar a coisa, vocês estão perdendo a noção da coisa e não é assim que funciona a coisa. Kleber, fale do São Paulo com o Mota e eu quero que vocês falem apenas de São Paulo, pô. Mas antes eu quero bater o River aí. Vai bater o River. Muito bate bom. Aí, fala aí o flop. Fala aí, mano. Qual o carta que você quer? A quinta carta. Ah, eu ia pegar pra ele, mano. Ah. É rei de espada. Rei. 10 quilos. Alguém vai falar quilos, do Capão ainda aí, bota. Soltar. Chega! Chega! É você. E acho que a audiência nossa é só no Oscar Freire. Vamos lá. Kleber, você acha que o São Paulo vai bem aí contra o Cruzeiro? Você tá confiante, não tá? Vocês não têm noção, então, cara. Pra mim aí, o jogo do Corinthians foi um divisor de águas, né? Até então, eu não acreditava que a gente ia passar pelo Corinthians, não. Tava bem desacreditado, pra ser sincero, viu? Mas aí o time reagiu contra o Corinthians, jogou bem. Eu acho que mesmo antes da expulsão, o time mostrou atitude, estava marcando em cima. Quando um jogador do Corinthians pegava na bola, vinha três em cima, dois, três. E aí teve expulsão, foi muito cedo, aí mudou também a história do jogo. E o São Paulo daí então foi superior e não deu para ninguém. Agora, contra o Cruzeiro... Sim. A gente tem um retrospecto bom dos últimos jogos aí, mas os caras estão mais alinhados, vamos ver aí se vai chegar um novo treinador, eu não sei. E a gente precisa do novo treinador aí pra passar a próxima fase, né, mano? Do jeito que o time tá, o novo treinador, eu não sei se ele já vai conseguir implantar, assim, uma mentalidade de jogo dele, né? Mas vamos ver, vamos torcer aí, vamos pro Morumbi no próximo jogo aí. Você queria o Toninho Cecílio como treinador? Quem? Deus que menino. Agora, eu acho que eu ainda continuo achando... Mas o problema é que o mercado tá difícil, cara. Mas, Mota, eu ainda continuo achando que é aquela coisa, tá ganhando, vai ficando. E se de repente perder, a primeira coisa que vão dizer é o seguinte, vamos começar um novo trabalho agora, não tinha treinador. Porque se o treinador novo chega também e toma uma paulada, não que isso vai ferrar a vida do cara, mas alguns torcedores já começam assim, o cara já entrou perdendo... Melhor ir deixando, de repente vai ganhando. E outra, tem uma coisa, Mota, que essa Libertadores, ela tem uma coisa especial. Ela para durante a Copa América. Então, ela vai até as semifinais, você joga até as quartas finais, e depois das semifinais e finais, só depois da Copa América. Então tem que ter calma, vai deixando. Então vamos vai passar pelo Cruzeiro na raça mesmo, porque na técnica vai ser difícil. Mas, na raça, time. Na técnica vai ser difícil. Mas com todo respeito, gente, o time do Cruzeiro não é mais o mesmo time de antes. O zagueiro central do Cruzeiro é Paulo André, o poeta, pintor, menos jogador de futebol. O centroavante é Damião. O reserva é o artilheiro da perna de pau, que é Henrique, jogando no Palmeiras. Cruzeiro tem De Arrascaeta, que é bom jogador. É muito bom jogador mesmo, tem que tomar cuidado. São Paulo tem que marcar de perto. E alguns que ficaram, Henrique, volante, do outro time. Esse time de agora não é um bicho papão, não, hein, meu? Tanto que só classificou na última rodada. Gabriel é reserva, né, Rudy? É reserva do Arrascaeta. Mas, ô Moto, São Paulo já não tá meio que no lucro? Tipo assim, se sair, os caras não vão ficar tão bravos. Pelo menos classificou. Você não acha isso? Não, mas é consequência do campeonato. Mata-mata é outro, então, outro campeonato. Outra, tá perdendo mas do Cruzeiro. É outra coisa. Tá perdendo, não saiu é na primeira fase, lucro. Tá eu perdendo sei, no Cruzeiro. Mas eu tô dizendo que pra quem achou que isso, não fosse nem classificar, não seria bem pior. Um grande não pode ficar pensando assim. Ô, Mota, e o Leão, que tá desempregado? No, pô, falei com ele hoje. Vai ficar desempregado bom tempo. Falei com o Leão hoje. Ele falou com você e falou com mais uma pessoa, então. Fala com isso. Olha, eu não sei, porque a questão é o seguinte. Ele foi visto pra entrar. O Leão, você é o cara que mandou o Twitter. Ué, teve... O cara falou que é o porteiro do prédio. Ah, mas você tá não certo. Acredita num cara o RG, que não sei. Ô, mano, não sei, tem essa fonte também, né? Leão não dá, hein, gente? É. O Leão saiu do São Paulo com aquela história: vou ajudar um amigo no Japão. Ficou ruim? Mas já não faz tanto tempo assim? Então. Você vê, futebol não tem orgulho, gente. É, eu sei também, né? Fala o último pois trabalho é, do Leão aí. O Lucha não nunca foi, né? Sempre foi questionado no São Paulo, que jamais dirigiria o São fala Paulo. Fala o último trabalho mas do Leão bom, hein? Ô, Mota, será que você não acha que o Milton Cruz consegue continuar esse trabalho aí? Não sei, ô Vieira. Uma coisa é você fazer um jogo que inflama, tem várias coisas, vários componentes. Deixa eu fazer uma pergunta, e outra então. História é você se preparar para dois jogos. De mata-mata difícil, muito difícil, apesar do Cruzeiro, dessa história de freguês. Mas isso é tudo brincadeira de torcedor. Agora fase também, né, Motinha? É aquela história. O time não tá, não tem tática, não tá encaixado, sei lá. Eu não confiaria no Milton. Eu não confiaria. De jeito nenhum. Melhor botar o Breno pra inflamar o time. É, fazer uma pergunta, né, pra você. Jamusca, primeiro Breno. Pro Kleber, o Kleber vai responder primeiro, o senhor responde depois, Motinha. Vocês preferem ficar com o Milton, tá? De treinador. Ou se tivesse que vir, viria o Leão hoje? Fica não, o Leão eu não gosto. Então fica Leão, com o Milton. Não. Você prefere o Milton? O Milton ou até o Luxemburgo. Um interino do que um treinador. Pô, deixa o treinador do time júnior pra pôr o Leão. Pergunta pra eles, ué. E aí, Motinho? É, porque o Leão, assim, o Leão faz até um trabalho bom, mas eu acho ele muito arrogante. Eu ainda tenho aquela má impressão dele que ele queimou o Falcão. Mas Filipão era arrogante, era bom. O José Mourinho é arrogante pra caramba e faz jogos com o tá, mas talvez... o caso do Falcão foi, ele matou ele no São Paulo. Olha, o Leão, Falcão... o Leão pra vir agora... O Leão não Leão aceitaria jogar, ficar seis meses. Não sei, o Leão não pra vir agora. Pra, o Leão pra acho ser o treinador, pra dar um choque e limpar o terreno... Sim. Nesse mas Leão, sim. Mas eu não sei se aceitaria fazer o um contrato duvido. De seis meses. Olha, ele tá falando... fora, Motinho. Mas eu não acho que o Leão... pegar um São Paulo, eu não acho que o Leão... Nós estamos falando de Leão, mas nem é cogitado, hein? Não, é que surgiu o assunto. É hein? Que eu acho que o Leão, cara, o Leão hoje, não sei nem se ele mais quer ser treinador. Será? Ah, mas chegar lá oferecendo, você acha que não? Eu acho que o Leão hoje talvez gostaria de ser um gerente de futebol, um diretor de futebol. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se o Leão hoje tem... Talvez não, o São Paulo talvez sim, porque tá aqui. O Leão parou no Elifute 98, bicho. Mas olha, a gente questiona pouco quando foi o último bom trabalho do Leão, né? Exatamente. Mas eu te pergunto, quando foi o último grande bom trabalho do Luxemburgo? Que eu adoro. Luxemburgo? Mas o Luxemburgo mostrou competência ano passado no Flamengo. Luxemburgo chegou tirou, na Libertadores com o Grêmio. Tirou, e tirar o Flamengo tirou. Do rebaixamento é um grande trabalho? Lógico então. Que é. Ué, o Muricy. Por ser o Flamengo, vou falar o porquê. Chegar Libertadores com o Grêmio é ruim trabalho? Bunda mole. Não, se você pega um técnico bunda mole, é muito fácil do cara pegar um time grande como o Flamengo, tá certo? E mandar pra Série B. É igual o Batomucho quando começa a afundar, velho. Com um barco você não consegue mas jogar isso é um grande fora. Trabalho. E pra Libertadores com o Grêmio é bom trabalho? Foi vice-campeão brasileiro. É bom trabalho? Foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio. Engraçado que quando engraçado que quando o Luxemburgo leva o Grêmio pra Libertadores é um bom trabalho. Outro dia aqui eu falei que o Oswaldo Oliveira fez um baita trabalho no Botafogo. Que conseguiu levar o Botafogo pra Libertadores. Mas o Botafogo não dá pra comparar, né, Benjamin? Então, muito mais difícil. Não, Botafogo e Grêmio hoje é pau-pau, gente. Não, não é não, mano. Você é louco. Você é grande, mas não é dois, hein, seu trouxa. Você é grande, mas não é dois, hein, trouxa. Você entendeu o que eu falei? Eu falei que o Oswaldo Oliveira... Os dois estão mais de uma década de catar. Eu falei, acabei de falar que o Oswaldo Oliveira fez um baita trabalho no Botafogo. Conseguiu levar o Botafogo pra Libertadores. É, aí sim. Ah, mas levar time pra Libertadores não é mérito nenhum. Aí que levou o Grêmio é mérito, eu não entendo. É, o Grêmio agora, tá toda hora na Libertadores, Botafogo o grande, não. O grande trabalho do Vanderlei, que eu adoro, pra mim eu acho o Vanderlei um monstro de treinador, mas se a gente for questionar o último grande trabalho, sim. Vamos pensar. Vamos. Ah, tem que... Mas ele ficou afilado. Ele foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio. Palmeiras, vice-campeão brasileiro. O último título dele foi em 2008, né? 2008. Campeonato Paulista do Palmeiras. O último título dele, que eu lembro. São Paulo, último brasileiro, o último brasileiro foi em 2004. Com o Santos. Então, e eu não tô, e eu continuo achando o Vanderlei Luxemburgo um baita do treinador. Então, fala, ah, o Leão, qual foi sei o... Sei lá. É a mesma coisa, gente, pega o Filipão, qual foi o último grande trabalho do Filipão. Ele ganhou uma Copa do Brasil com o Palmeiras e caiu no mesmo ano. O último grande trabalho do Luxemburgo, do Filipão, foi ganhar a Copa do Mundo em 2002. Peraí, Filipão levanta, tá numa Filipão, final por não. ano. Mas Benjamin, não, Filipão filho, está em Filipão uma sonha. Final por Filipão ano. Tomou 7, ele devia dar um give up. Então não, deixa eu falar um negócio. Filipão ganhou em 2012, Copa do Brasil, com o time do Palmeiras que caiu pra segunda. E caiu também. Então foi um time um trabalho legal, tá bom, foi? Tá bom, então, e vou dizer então, uma coisa. Caiu faltando 3 rodadas. Só em 2012 ele ganhou uma Copa do Brasil e um rebaixamento. O último, não, o último grande trabalho do Filipão foi 2012 até aquele título. Dali foi começou. Mas ele caiu em 2012 também. Ele começou aí caindo. Ele começou o trabalho dele cair. Que até hoje não tá legal. Caiu. Então, é isso que eu tô falando. O Jaime de Almeida ganhou o título com a Copa com o Flamengo também no passado. O último do Brasil. Foi lá mas, ô, Tomé, ser vice-campeão brasileiro, pontos corridos é ruim? Ser vice-campeão, pontos corridos brasileiro, trabalho é ruim? Não, mal trabalho. Não é um mau trabalho, gente. Espera com isso. Depende de o Grêmio era um bom time, Vira, falando sério, é gremista. Depende não, de... era um time sofrível. Quando ganhou, foi vice? Foi agora, 2013. É. Que o Cruzeiro ganhou com quantos pontos na frente? É, não é. Deixa eu te falar, eu ganhei o torneio de pôquer, eu ganhei o torneio de pôquer na pôquer de agora, Dodô, se for questionar. Se é um vice-campeonato que o cara tá disputando até a última rodada e puta, perdeu. A última rodada. Não, então do Muricy também mas foi. O outro ganhou 5, 6 rodadas antes e aí o outro foi vice. Mas tua... ser vice não é. Mas então, mas outro dia tava todo mundo enaltecendo o trabalho do Muricy que foi salvar o São Paulo do rebaixamento. Salvou do rebaixamento. Gente, salvou o Flamengo. Gente, há duas semanas. Estavam colocando a corda no pescoço do Levi. Exatamente. Já tiraram a corda do pescoço do Levi. É isso aí, RG matou a pau, é isso aí. Para. Até ontem tava matando a pau o Levi Coupe. Kleber, manda abraço. Manda abraços e manda o teu placar pro primeiro jogo que vai ser no Morumbi com o São Paulo Cruzeiro, que acho que é quarta, não é essa outra. A outra, 10 horas da noite. Ah, o placar acho que vai ser 2-0, tá de ótimo tamanho. Certo. Mandar um abraço aí pra vocês aí, o programa de vocês realmente obrigado. É sensacional. Mandar um chupa Mar, é o Márcio, Mar. Um coritiano trouxa, é, Mar de Márcio. Mas fala Márcio. Não então, fala né? Assim porque ele pode ser seu pai, velho. É isso mesmo. E o chupa Dri também. Dri, tá bom. Isso. Então tá bom, meu velho. E cara. Eu vou participar do torneio aí, como é que faz? Torneiro não, não tem motinha, torneiro. Motinha aí, agora. Torneiro. Lula 2000. Vai, Motinha. Motinha, vai. Fala aí, o flop tá batido, escolhe aí. Motinha bateu o flop. Já bateu um rei. Vai, ah, foi o rei, foi o rei. Então espera na linha. Então espera na linha que o Bá vai falar com você. O Bá da produção, tá bom? Vai pegar o seu telefone, seu endereço, fica aí. Segura aí. Não desliga, não. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de Perfect Brasil, na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Em nome do Grupo S, no nome construído com história e humana, agora com o recado da Bozano, né, mano? Opa, com certeza, Domenico Gatto. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela parte de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar no Kidzania, cara. Olha só que bacana, você não conhece esse projeto? É muito legal, é top, cara. É uma cidade aí voltada para criança, onde ela pode trabalhar sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela ganha dinheiro, ela ganha um diploma depois. É muito legal, cara. Vale a pena conferir, tá lá no Shopping Eldorado, cara. O pai que for levar o filho ali, velho, tem uma sala de descanso para ele ficar ali, sabe, lendo, relaxando, enquanto a criança tá ali se divertindo e aprendendo. É muito legal. É uma experiência bacana demais, tanto para criança, quanto para os pais também. Você pode ter certeza que seu filho vai voltar com um brilho nos olhos, tá bom? E nessa semana, quem ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. O cara, além de levar um kit top da Bozano, ele ganha também um par de convites pro Kidzania, tá bom? É um ingresso pro pai e um pro filho. Então, a semana que vem, quem ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha esse par de convites pro Kidzania também junto com o kit da Bozano. É top demais, galera. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, mano, esse é Estádio 97 pela Energia 97, que vem também em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Agora tem recado do Benjamin da BV, né, Beijinha? É, vou mandar um recado da BV, rapaz. Para de pegar no pé do Mota. Oh, não, não sou eu, não. Adoro Mota. Quem tá pegando aqui, que tá mandando as mensagens, mas não posso ler que ele pega no pé o Mota. Moda tá, e o Moda tá do lado do Moda. Mas tá tretando com ele ainda, amor? Eu desbloqueio o Moda, não. O Moda é parceiro, velho. O 29, vai no resort, mano. O Moda ainda vai estar no resort? Moda é mito, cara. O que foi, Landucci? O que foi? Vou combinar com ele pra ele puxar aplauso nos tempos. Alô, é. Do meu show. Mito. O Mota não gosta do Moda, velho. Respeita. Moda, tadinho, mano. Moda é parceiro. Você tá pensando em comprar, parceiro, isso é verdade. Você tá pensando em comprar ou trocar o seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Sim. Fala aí, caminhão, ô Ricardo, ô Gordo, você tem que falar pro Rafael, teu filho aí, comprar um caminhão, pô, vive cheio de mulher, tá no carro agora com a Agatha, a Isabela e a Júlia, compra um caminhão pra ele, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV. E consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha, Rafael, liga lá, porque através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando melhor. Sem precisar sair de casa e para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.003.7888, 3.003.7888, que com a BV... Você sempre pode mais, beber bons negócios pra você, Dodozito. É isso aí, estamos chegando perto do final do estádio. Sim. 97, não é verdade? Sim, bom final de semana. Os senhores querem mandar abraços? Eu gostaria. Mandem seus abraços agora. Eu vou mandar um abraço aqui pro Mancini aí do Madrugão Suplementos aí, grande parceiro, corintiano roxo. Tamo junto, Mancini, obrigado aí pelo apoio no resort do estádio 97 também. Quero mandar um abraço pra galera da Perfect, a galera do Mercado Car que vieram aqui assistir o programa. E mandar um abraço também pro meu amigo Ricardo, o grande Ricardo lá da R8, o filho dele, o Rafael, e todas as amigas dele que estão no carro. O bicho tá bem, viu? Ouvindo o Estádio 97, a Agatha, a Isabelle e a Júlia, todos só corintianos e corintianas no carro. É nóis, e amanhã um abraço pro Oswaldo. Hércules. Quero... Hércules. Hércules. Érico. O Érico Balboa. É o que trouxe a camisa. Ele trouxe os quitutes. E eu quero mandar um abraço também pro Sérgio Barão da Geonave, que é São Paulino doente, viu, Motinha? Ele falou que se precisar, ele vai buscar o Vanderlei Luxemburgo no Rio de Janeiro pra trazer de volta pro São Paulo. Eu não venho, porra! Eu quero mandar um abraço aí, bombons pra gente. Foi o Érico Balboa. O Érico, valeu, Balboa. Obrigado. Quero mandar um abraço ao meu amigo Matuidi, que grande está ouvindo. E ao Juninho Pernambucano, que ligou aqui hoje. E ao Juninho, que eu sou muito fã. E eu quero dar parabéns ao Rudy Landucci, que é um monstro. Pode falar o que for, mas o cara é embaçado. Na pessoa jurídica mesmo. Posso falar? Ele é um monstro, velho. Você vai beijar ele? É um brother que eu vou falar, eu gosto demais. Pera, só filma? Olha lá. Vê um beijo aí. Beijo molhado. Ah, pera aí, vai, vai. Não, o Vilela tá lá. Tem que esperar. Enquanto o Vilela tá vendo. O Vilela tá ouvindo a Alfa. Enquanto o Rudy fica beijando. Dá um selinho, dá um selinho. Duvido, dá um selinho. Dá um selinho, dá um selinho, Vilela. Dá um selinho, Vilela. Dá um dinheiro. Ele gosta, Rudy. Rudy, ele gosta. Quero mandar um abraço e parabéns antecipados ao Luquinha, filho do Bar. Grande Luquinha. Ô, Luquinha. Vai fazer aniversário domingo. Filhinho então não. Filhinho dá um baita filhão. Filhinho não, né? O cara já deu um neto pro Bá. O Bá é avô, velho. Filhinho. Filhinho do Bá, Dodô. É avô já, né? Putz a vida, hein? E a neta é uma boneca. Ô, Bá, e qual que é a sensação de ser avô tão cedo? Ô, cara. Quantos anos você tem, Bá? Eu tenho 46. Já é vovô. Igual o Raí, né? Caramba, mano. Pô, mas... Mas qual é a sensação, Bá? Mas ele foi pai com quantos anos, o Luquinha? 21. 21. O Bá, o primeiro filho dele, teve com 13. Porra, o Bá também, hein? Oh, véio, aí com 14 falar, ele teve gêmeos. Vai ser pai de novo, né, Bá? Pode ser bizarro. O Bá com 60 e poucos anos, a neta vai ter 20 e pouco. É legal porque ele sente. E soubemos vezes, que né? O Bá hoje será pai de novo. Parabéns! Aê, Bá! Aê, Crisão! Aê, Bá, parabéns! E o Bá você tem faz comida, mas faz filho, né? Ô, Bá, ô Domênico, o Bá, parabéns, ele já fez vasectomia. Mas o baile é tão fértil que o médico, mesmo com a vasectomia, falou: ó, você tem 90% de chance de engravidar alguém. Parabéns, Cris Campoy! RG número. É, a Cris. Nova mamãe, nova mamãe. Eu percebi que ela tava meio com um jeito de grávida. É. Grande Cris. Um beijo pra Cris também. Vamos falar isso com as mulheres que estão bravas. RG número 2, quem é que garante presente hoje aqui no programa? Ah, Kleber Pinheiro Nascimento. Grande Kleber. 3 dias úteis pra passar na Avenida Paulista, 14399. Traga documentos e assim retira seu presente, certo? Vamos embora. Segunda-feira tem mais Estádio 97, sempre às 5h30 da tarde, em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome também de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira.

Yeah. Sessions. Can you? We'll be right back.